Olá, pessoas! Eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. Este que é a nossa tradicional retrospectiva. Sempre tenho uma dificuldade de falar esse título, mas é isso. Então, para a gente fechar este ano terrível que foi 2021, vamos falar de filmes de terror que saíram esse ano, né? Os nossos favoritos, os nossos mais odiados. E bora lá! Hoje estamos com casa cheia, né? Então, boa noite, Felipe. Olá, Cio. Olá, Infernaltas. E, na verdade, eu estou muito animado com essa retrospectiva porque eu não vi, obviamente, todos os filmes. Na verdade, eu acho, inclusive, que esse ano eu assisti menos filmes do que eu costumo assistir. Então, eu estou, na verdade, ansioso para que chegue janeiro, onde eu vou estar com a agenda mais livre para, inclusive, assistir alguns dos filmes que vamos conversar por aqui. Muito bem, acho que todos nós. Boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Boa noite, companheiros de podcast. Boa noite, Infernaltas. Só resumindo rapidinho, foi um bom ano pro gênero. Tivemos aí bastantes lançamentos bem interessantes. Coisas do ano passado que não foram lançadas acabaram saindo esse ano e então teve muita produção. Lógico que algumas decepções, mas assim, foi um ano bom pro cinema, pro gênero em geral. Eu achei também. E boa noite, Lu. Boa noite, Sil. Boa noite, gente. Boa noite, Infernalta. Gente, tudo que esse ano teve de bom pro gênero, teve de péssimo pra mim, que não consegui assistir quase nada do que está nessa lista. Então, eu concordo 100% com o Felipe que, assim, as férias aí agora vão servir justamente para eu colocar todos os filmes que eu não assisti em dia. Foram muitos. Então, acho que vai ser legal esse episódio também pra gente, né, ver já as indicações, o que vocês gostaram ou não, e daí já vou colocando aqui na minha lista. É isso. É isso. E boa noite, Samuel. Boa noite, Sil, boa noite, meus amigos de bancada aqui, e cara, boa noite, Fernando também, né? E nossa, 2021 foi um ano assim que se um monte de coisa foi uma droga, né? Política, economia, essa doença desgraçada que só ganha nova versão, o update. Pelo menos pro gênero do horror, a porteira que fecharam em 2020 abriu. E 2021 foi realmente um ano muito bom, de títulos, de filmes, séries, games nem tanto, mas filmes e séries assim foi um ano bem bacana de acompanhar pro mundo do terror. Eu também assisti bem menos coisas do que eu gostaria, mas tem muita coisa que eu tenho vontade de ver assim ainda, porque realmente tem bastante coisa boa. Bom, eu nem vou me alongar aqui, acho que a gente já parte direto para os filmes, né? É, lá pro final a gente fala um pouquinho também rapidinho das séries que saíram esse ano e dos games, né? A gente tinha prometido, inclusive, a vinheta do Samuel e ele ainda não saiu, né? Vamos ver se por Mais de ano um que vem a ano, gente não, eu consegue. já nem cobro. Mas então, é isso. Em janeiro, a gente teve dois filmes lançados: o In the Earth, que é um eco-horror, né? Acho que pode ser classificado assim. E o Censor, que foi bastante elogiado. Vocês assistiram? Eu vi os dois. Ivo, começa pelo In the Earth, então, que eu sei que É breve, né? In the Earth seria ali um folk movie dirigido pelo Ben Wheatley, um diretor assim que eu gosto de alguns trabalhos dele, apesar de não ter visto Rebecca. Esse eu deixei pro Felipe ver, mas até hoje ele não viu. é Para outro, remake de tá lá Rebecca. junto com a vinheta do Samuel. Sim. Mas eu não curti o filme. Ele começa interessante, ele tem alguma coisa ali de se passar ali meio que na pandemia, ele faz uma breve relação, mas o resultado em geral ele não é legal, não. Não curti. Ele é um filme que a gente acaba se desconectando fácil ali dele, dos personagens, e ele acaba soando bem, bem vazio no final. Então eu acabei não curtindo, não. Agora já o Censor, né, que é um filme inglês. Ele se passa ali no período ali da Inglaterra que tinham os famigerados Nest Movies, filmes que foram proibidos devido ao conteúdo violento deles, né, filmes de baixo orçamento. E é uma pessoa que ela é uma mulher que ela trabalha numa empresa e ela é uma censora dos filmes. Ela vê os filmes, ela classifica o filme ou ela fala que aquele filme é proibido ou não. E é uma mulher que ela tem um passado, ela se propõe a resolver ali o desaparecimento de sua irmã, né, que desapareceu na infância, e pelo fato ela acredita ter visto a irmã dela em um desses filmes, e ela vai atrás. E, né, faz até uma pequena relação se o filme seria uma coisa meio snuff ou não. Né, o diretor era considerado uma pessoa vanguardista, transgressora, e ela vai atrás da irmã dela e as consequências. E ele é um filme que ele dialoga até com um filme que talvez eu cite ali no finalzinho, que não é de 2021, que é o Saint Maud, assim. Que ele é um horror, apesar, né, ele ter até um conteúdo um pouco mais violento, né, ele é um horror psicológico, ele é um horror que está ali na mente da personagem. E ele foi, assim, uma grata surpresa. Ele foi um filme bem, bem surpreendente, muito bem feito, muito bem dirigido, muito bem atuado. Ele é muito bem ambientado. É uma diretora... não sei pronunciar o nome, gente, desculpa, mas é a Prano Bailey Bond. E ela fez um filme... de certa forma, apesar de todo esse conteúdo violento, ele chega a ser sensível no final. E é muito interessante. Eu gosto de um pouco de quebra, assim, dessa quebra de expectativas, de narrativa que, às vezes, o filme dá na gente. Então é isso. Ele foi uma grata surpresa. Eu assisti dos lançamentos de janeiro, Sensor só. Mas eu vou já discordar do Ivo. Sensor foi um filme que... Eu não sei, eu comecei gostando muito, porque, de fato, ele pega um recorte histórico, assim, real do Reino Unido, que teve uma época que estava saindo muito filme de terror trash, muita coisa pesada, e o governo investiu, né, num programa de censura, e aí ele mostra isso, mostra essas pessoas que assistiam esses filmes, fazendo as classificações indicativas, dizendo se dava ou não para sair. Eu acho esse ponto do filme muito bom. Só que aí depois, quando vai para esse drama da personagem principal, de perder a irmã, e aí entra naquele jogo de espelho de que você não sabe o que é realidade ou não, eu acho que o filme se perde, eu não consegui gostar. O próprio falou do Saint Maud, e realmente ele lembra muito Saint Maud, lembra mesmo, e eu também não gostei de Saint Maud. Então é mais uma questão de que esse não é meu estilo de filme. Eu acho que esse filme ele tava pra brilhar, assim, se fosse só aquela questão mesmo do retrato histórico, quem sabe criar um drama mais focado no pé da realidade. Mas aí ele quer correr pra um outro rumo, que ele até esquece como ele começou, e aí eu fiquei triste com isso. Mas realmente é um filme muito bem reconhecido, né? Muita gente assistiu. A nossa crítica lá no site do Boca do Inferno tá elevando bastante. Foi o Marcelo que fez, se eu não me engano. Ele gostou muito, disse que foi um dos melhores filmes que ele assistiu esse ano. Mas pra mim não funcionou por causa desse estilo mesmo dele. Amor no coração, Samuel. Eu tenho muito amor. A gente vai soltar muito amor ainda mais pra frente. Vamos lá. Infernaltas, desempatem essa disputa aqui nos comentários. Queremos saber o que vocês acharam. Mas bem, vamos partir pra fevereiro então. Na verdade, fevereiro também teve dois filmes, né? Sendo que um deles, que é o Willy's Wonderland, a gente já falou bastante no episódio sobre o Nicolas Cage. E o outro filme que saiu nesse mês foi o Pânico na Floresta, a Fundação. Samuel, você assistiu o Willy's Wonderland? Porque quando a gente gravou o episódio, você não tinha visto. Não consegui assistir ainda. Tô triste que eu não consegui assistir. Nesses últimos dois meses também. Achei muita coisa esse ano, mas novembro e dezembro eu dei uma apertada no freio, sabe? Mas não consegui botar em dia. Sim. Bom, a gente continua esperando seus comentários, então, ano que vem. Quiserem saber mais, vai lá no podcast do Cage Exploitation, que a gente falou muito dele. Isso. Que tá muito bom. Sim. Tá muito bom, gente. Eu fui no fim de semana, depois que saiu esse episódio, eu fui fazer uma tatuagem. E aí, no estúdio, assim, do cara, tinha o cantinho do horror. Tem, tipo, vários bonecos de filmes de terror e tal. E aí, a gente começou a conversar. Aí, eu falei do podcast, falei que saiu o episódio do Nicolas Cage. Ele ficou muito feliz. Ah. Falou, não, vou ouvir agora. Ficou muito legal mesmo. E o Pânico na Floresta, alguém chegou a assistir? Eu assisti. Pânico na Floresta, assim, você vai assistir sem nenhuma expectativa, né? Porque, assim, apesar do primeiro Pânico na Floresta até ser assistível, as sequências, assim, elas são, assim, ladeira abaixo. Esse novo filme, eu até gostei. Agora, é curioso porque ele... Eu não lembro se eu assisti ele em fevereiro, quando saiu... Ou em março, ou em abril. Eu assisti em algum momento ali do primeiro semestre. Mas ele me parece hoje uma coisa tão distante, sabe? mas eu lembro que eu simpatizei com ele. Ele tenta recodificar ou, de certa forma, dar realmente um reboot, né, na história. Eu acho, inclusive, que ele recupera aliás, recupera não, porque a série os filmes originais nunca tiveram. Mas eu acho que ele traz uma seriedade, né? Os outros eu acho que eram mais, assim, esculhambados. Ah, eu gostei, assim, como entretenimento, assim, aquele filme que você vai ver ali só pra desligar o cérebro. Eu lembro que ele tem boas mortes, eu lembro que ele tem uma pegada que você fica até curioso pra saber o que está acontecendo por ali. Eu gostei, assim, achei superior. Talvez não ao primeiro Pânico da Floresta, mas sequências. Então, no geral, eu achei ok, achei digno. Vale a assistida. Vale, mas sem muita expectativa, é aquela coisa. Se tiver alguma coisa melhor, vá assistir. Mas se só tiver esse, também não é um tempo perdido, tem muita coisa pior. Estejam avisados, ouvintes. Bem... Bem, gente, a gente sempre, né, no primeiro semestre é sempre assim, tipo, rapidinho a primeira parte, porque sai, tipo, dois filmes por mês, umas coisas meio perdidas, assim, é no meio do ano que a coisa começa a engatar de verdade, né? Então a gente já chega... exato. Então a gente já chega em março com três filmes, que foram Gaia, que é mais um eco-horror, né? Os Lex, que é um filme que eu não dava nada, assim, quando começaram a falar, porque é um filme sobre uma calça jeans assassina, e o que esperar, né? Mas ele ficou super bem colocado nas listas de melhores do ano, assim, o que já saiu, né? Ele foi bastante elogiado. E o Godzilla vs. Kong. Eu não vi o Slax, mas eu ainda tô bem interessado nele também. Só que aquele negócio, eu peguei trauma com aquele filme do vestido. Sim. Eu esqueci até o nome. E cara, eu fiquei com tanta raiva daquele filme do vestido que lá na minha criticazinha do Letterboxd eu disse que eu espero que esse diretor nunca mais faça nada na vida. Aquele filme é muito, muito, muito ruim. Muito ruim mesmo. Assim, é ofensivo quanto ele é ruim. Aí eu fiquei atrás com os Slax, né? Porque, pô, se um vestido de luxo ficou ruim, imagina uma calça de espuleira qualquer. Então, eu fiquei com esse receio. Mas eu ainda vou assistir. Agora, o Godzilla vs. Kong, né, que estreou nos cinemas aqui e foi um dos nomes de peso no lançamento do HBO Max no Brasil, eu gostei do Godzilla vs. Kong. Assim, é sempre monstros. Isso. Cara, tem os dramas dos humanos são uma droga. Faz uma perda de tempo no filme, assim, gigantesco. Ainda tem o Alexander Skarsgård, que tá no pior papel da vida dele nesse filme. Mas as cenas de luta do Godzilla vs. Kong são muito legal mesmo. Só que é aquele negócio, né? É muito previsível o roteiro. E até esse é o ponto que eu não curto tanto, porque eu sou um grande fã do Godzilla. Não só por ser um monstro gigante que destrói a cidade, mas por todo o significado dele na cultura japonesa. Tem toda a questão de ser um símbolo do trauma japonês da Segunda Guerra Mundial, de Hiroshima e Nagasaki. Tem todo um contexto muito poderoso por trás de Godzilla. E esses filmes novos do Godzilla esquecem isso pra caramba, né? Então é só a questão de os monstros dando porradinha, praticamente filme de herói. Mas é um filme bacana, assim, de entretenimento, mas, novamente, a parte humana é um pé no saco. É, esse é o filme que eu gostaria de ter ido, de ter visto no cinema. Eu lembro que quando eu vi o Kong no cinema, eu gostei muito. Aí, depois, quando eu fui ver ele na televisão, já... mesma coisa, né? O Kong brigando com... King Kong brigando é legal, mas... os humanos é sempre aquela chatice. E foi a mesma coisa com esse. Tudo, né, gente? Então... Mas é bem legal, né? Bem feito, né? As cenas de luta, visual é bem legal. No final, rola aquela... Não vou contar pra não dar spoilers, mas... Até tem uma introdução de um personagem também clássico ali que é bem bacana, mas, assim, funciona só nisso mesmo. E o filme é grande, né? Ele acaba ficando arrastado porque eles colocam esses dramas humanos aí no meio, aí o filme vai para mais de 2 horas. Ele é arrastado, ó. Ele é Sim. arrastado. Mas é o que Samuel falou, concordo com tudo. Em abril, gente. Em abril tem um filme que eu ainda quero muito ver e não consegui, que é Jacob's Wife. Tem a Barbara Crampton, né? Uhum. Que eu ouvi, tipo, comentários muito bons, assim, sobre ele. Fiquei bem curiosa pra ver, desde antes também. Mas ainda não rolou. E Lucky, que é um original da Shudder, que é um suspense, assim, sobre uma mulher que é perseguida por uma figura em casa, assim. A Shudder tem uns trabalhos bem interessantes, né, originais. Tem. O problema da Shudder... Não tá distribuído pela Shudder também, os lápis? Não sei. Eu não sei também, vou dar uma verificada. Desculpa, se pode falar. Imagina, não, eu só ia falar mal da Shudder, porque sempre que eu vou postar alguma notícia no site de algum original, e aí venho, sei lá, entro no Bloody Disgusting pra ver, pra pegar alguma notícia, né? Aí tem lá, trailer do filme original Shudder, não sei o quê. Aí você clica pra ver o trailer, este trailer não está disponível no seu território. Gente, é só um trailer, liberem pro mundo ver, sabe? Caceta, o que é isso de... Ai, eu sempre fico com raiva. Aí tem que ir no YouTube procurar alguma outra pessoa que teve a boa vontade de postar, sabe? Mas sim, eles têm coisas interessantes. Mas acho que... Nenhum de nós aqui assistiu esses dois, né? É, nesse mês ficamos em branco. Defasado o abril. Poxa. Mas aí a gente chega em maio, que eu acho que só teve filmes porcaria. Nossa, começou, abriu a porteira em maio, começa a abrir a porteira. Em maio a gente teve Army of the Dead, do Zack Snyder, A Mulher na Janela e Mortal Kombat. Olha, o melhorzinho aí eu acho que foi o Mortal Kombat. O melhor, sendo que ele foi ruim. Exatamente. Não, o Army of the Dead, olha, eu tenho tanta raiva desse filme, minha gente. Olha, tanta raiva. Ele é um filme do Zack Snyder, né? O que já diz muito. E assim, ele tenta ser um survival movie, não é. Ele tenta ser um drama familiar, não é. Ele tenta ser um filme de roubo de banco, não é. Ele tenta ser tudo, e ele não é. Ele consegue, assim, com proeza, ser um filme chato pra caramba, assim, de uma obviedade, assim, que é de uma pobreza franciscana, com os personagens altamente mal concebidos, uma história, assim, tosca, sério, muito ruim. É um grupo, né, Las Vegas está dominada por zumbis. Mas aí um grupo é contratado para ir para Las Vegas, infiltrar para roubar um dinheiro que está num cofre. E lá existem uns zumbis meio mutantes, assim, meio evoluídos e tal. E nossa, os personagens são muito ruins, tudo é muito ruim. E para piorar, o que já é ruim, ainda tem Zack Snyder querendo dar uma de olhem como eu sou estiloso. Então assim, é um filme que eu acho que um terço dele é em câmera lenta. Você não dá a mínima para os personagens. Ele é um visionário, Felipe. Ele é um visionário. Dizem isso, né? Aí ele perdeu a mão. Ele perdeu o juízo, né, fazendo esse filme. E o pior é que eu tenho certeza que ele acredita que ele tá fazendo uma coisa, assim, revolucionária. Eu tenho certeza que a galera que trabalha com ele, assim, puxa muito o saco dele. Assim, porque ele dá uma ideia ruim, mas o povo diz, meu Deus, que ideia brilhante. Coisa maravilhosa. Oh, oh, meu Deus, muso. O povo faz isso. Aí ele acredita. Só pode. Não, tem umas coisas ali que eu dizia, meu Deus, que vergonha alheia de eu tá vendo isso. É, eu vou... O pessoal ainda fala do tigre branco, que tem um tigre branco zumbi, mas, sinceramente, não salva o filme. Aliás, eu nem achei grande coisa esse tigre branco zumbi. Tem uma zumbi fêmea lá, que é uma mistura da Julie, da Volta dos Mortos-Vivos 3, com a Susan, que procura-se Susan desesperadamente. Nossa. Minha gente, o filme é muito ruim, muito ruim. É, e tem, assim, a coroação disso é quando, em um determinado momento do filme, resolve colocar uma música pra tocar. E, assim, quando eu escutei essa música, eu pensei, não, minha gente, olha, isso eu aceitaria, assim, de um curta, tosco, feito por uma galera inexperiente, pela primeira vez, com muito amor à causa, eu daria um desconto. Sério, é muito ruim, minha gente. Eu fiquei indignado com o filme. Maurício, coloca a música aí que o Felipe tá falando, só pra, como trilha nesse trecho do Army of Dead. Set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn. So get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. And they're all living devil may care. And I'm just the devil with love to spare. So viva Las Vegas. Uma música legal, mas assim, é de uma canastrice. Mas é isso, eu imagino o Zack Snyder assim na sala, assim, com um bando de executivo e sei lá o que. Aí ele fala: eita, eu vou botar essa música. Aí todo mundo: oh, que ideia incrível, meu Deus, que gênio. Pronto, é isso. Eu achei, minha gente, é muito ruim. Ele é ruim com força. E assim, os personagens, é um pior que o outro, é tudo ruim, nada se salva nesse filme. Ele é muito complicado, acho que a melhor palavra pra definir o Army of the Dead é medíocre. Ele, como o próprio Felipe falou, ele tenta várias coisas em várias abordagens e não dá certo. Ele tenta criar cenas icônicas o tempo todo e você não vai se lembrar de nenhuma, basicamente. E aí, só pra encerrar, esse caralho desse filme, no dia do lançamento, ele saiu com um problema no pós-processamento, que fez todo mundo achar, que quem assistiu no primeiro dia, que tava com um pixel queimado na tela da TV. Eu entrei em desespero, porque eu não tinha como comprar uma TV nova, então eu entrei em desespero, porque lá nas últimas cenas tinha uma falha no pós-processamento que fazia parecer que a tua TV tava com um pixel queimado. E eu fiquei, meu Deus do céu, não pode ser. Depois eu fui descobrir que era uma coisa do filme mesmo. E aí eu fiquei, não, gente, não. Que faz sentido, que ódio. Foi intencional, tá, Samuel? Foi intencional pra causar esse desconforto no espectador. É, foi a coisa mais assustadora do filme inteiro. Exatamente. Foi a coisa mais assustadora do filme, foi achar que ia precisar comprar uma TV nova, porque queimou um Pix. Viu? Ele é um visionário. A gente é debochado quando a gente quer, né? Pelo amor de Deus. Faz bem. Ô, gente, Mulher na Janela, alguém leu o livro? Eu tenho um amigo que leu o livro e que diz que ele não é tão distante assim de ser bom em relação ao filme, não. Que é um romance assim bem perdido mesmo. Te prende no começo e as reviravoltas no final são muito ruins. Sim, mas essa é a minha sensação. Eu fiquei bem interessado no filme no começo, A minha namorada leu, mas ela gostou muito do livro, assim, do filme. Ela não gostou também da resolução de como foi no filme. Mas vale lembrar, Ivo, que esse filme em especial, eu acho que ele é o filme mais problemático de 2021. Porque ele teve troca de diretor, o diretor não participou do corte final, o final foi refeito, e cenas extras foram gravadas assim em uns dois ou três momentos. Então tá explicado, então, uma bagunça que tá lá. Esse filme, ele é uma gigantesca bagunça. O começo dele, você fica muito perdido. A câmera é péssima. Ele tenta fazer uma coisa Hitchcockiana no filme e fica péssimo. Porque parece que ninguém tá no mesmo ambiente. Os cortes são sempre na cara e parece que tá todo mundo falando pro vazio e não as pessoas falando uma na cara das outras. Assim, cara, que desastre esse filme. Ele é muito ruim. Já não basta que a história não é muito boa, a montagem ficou uma droga. É difícil de acompanhar. E, cara, ele tem a Amy Adams e a Julianne Moore e o Gary Oldman. E ninguém tá bem nesse filme. Simplesmente ninguém. É chocante como tá todo mundo ruim. Sim. Gente, vou confessar uma coisa pra vocês aqui, que eu tenho vergonha, mas eu adoro filmes de pessoas que ficam observando pessoas na janela, porque eu sou uma pessoa que fica observando a vida dos meus vizinhos pela janela quando eu tava fazendo. Gente, então, todo filme que tem isso, eu adoro. Quer dizer, eu quero ver, porque eu falo, putz, vou ver aqui de qual é que é, né? Esse povo vendo gente pela janela. E acho que o Samuel definiu total, é um filme muito. Esse eu assisti, gente. Acho um filme muito confuso. O final parece que, tipo, tava indo confusinho, aí de repente o final parece que colocou tudo numa coqueteleira e agitou demais e ficou excessivamente mais confuso do que já estava. Uhum. E no final das contas é preguiçoso. Tipo, a solução pra bagaça, é tipo assim, ah, ok, era isso? Tipo, eu fiquei até agora e era isso? Então foi meio broxante no final das contas, mas... E dá dó do elenco mesmo, gente, porque é um elenco muito foda. Uhum. Que... Sim, total. Perdiçado, né? Tipo, triste. Muito triste. Mas eu não li o livro também, então eu não consigo comparar com o livro, não li, então não sei. E o Mortal Kombat, gente? Cara, esse novo Mortal Kombat, assim, ele parece que é uma paródia do Mortal Kombat do Paul Anderson. Nossa. Que é um bom filme, diga-se de passagem. Na época, sim, principalmente, sim. É um filmaço, né? Foi o primeiro grande filme, nós já falamos disso no podcast de Resident Evil, foi o primeiro grande filme de games a fazer lucro e a ser bem recebido pela crítica. Mas esse novo Mortal Kombat, cara, ele parece uma paródia. A começar que a história tá embaralhada também. Mortal Kombat tem uma lore terrível, difícil de acompanhar e que não faz sentido nada com nada. Mas, novamente, é o filme que cria seu aspecto de vai ter o combate mortal entre os dois mundos. Na verdade, não é sobre isso, é basicamente sobre os preparativos para esse combate. Tá tudo muito caricato, os personagens estão muito caricatos, então não fica legal. Mas tem um momento ou outro assim que tu consegue apreciar. Tu consegue chegar até o final desse filme. Mas ele não vai ser marcante pra ti em nada. E o maior problema pra mim é que ele tem um personagem principal que não é dos games, não é da história. Então, a desculpa que deram é que esse novo personagem, né, ele seria como se fôssemos nós participando, as pessoas comuns participando do universo de Mortal Kombat. Mas não deu nada certo, nada, nada, nada. Uhum. Os efeitos especiais são muito ruins, o gore do filme tá horroroso. Então, mas dá até pra assistir no final. Também tá no HBO Max, né? Veio com o início do catálogo. Ah, e ainda voltando pra Mulher na Janela, esse filme ele foi tão amaldiçoado na produção dele que a Netflix comprou pra distribuição quando o objetivo não era nem de longe esse. Era fazer sucesso no cinema. Só que também veio a pandemia, aí veio os problemas de pós-produção. Os produtores executivos disseram, cara, isso deu merda, deu ruim. O que a gente vai fazer com esse enlatado? Aí a Netflix, não, me dá aqui que eu compro. E aí eles estrearam na Netflix, sem passar por cinema. Eu lembro, Samuel, que na expectativa você citou ele, né? E tem, inclusive com grande expectativa. Nossa, eu vi, inclusive, por sua causa. Perdão, Ivo, eu empurro às vezes as pessoas pro abismo. Gente, mas assim, eu acho que a expectativa seria criada de qualquer forma pelo elenco. Sim. Uhum. Por ter uma coisa de pessoas observando as outras pela janela, que todo mundo tem essa loucurinha dentro de si. Então, assim, já iria atrair as pessoas de qualquer modo. É que fiz mesmo. Eu nem sabia que tinha tido esses problemas de produção, então. Acho que parte da coisa se explica aí, mas... Triste, gente. Foi triste. Bom, então vamos chegar agora em junho. Agora começam alguns lançamentos grandes, né? Vamos lá. Tivemos Um Lobo Entre Nós, Um Lugar Silencioso 2, um filme chamado My Heart Can't Beat Unless You Tell Me, You Tell It To. É o nome mais bonito... Sim. Do ano, tá? Mas... E ele tem nome em português, acho que é a tradução literal, mas eu fiquei com preguiça de deixar só em inglês. Eu vou dar uma procuradinha aqui já já. Parece aquele título, tipo, daquele filme, Eu Sou a Linda Criatura que Mora Nessa Casa. Lembram desse filme? Ele é de... Eu lembro. E eu gosto desse filme, acho bem legal. É do Perkins, lá do... É, do filho do Norman Bates. Isso, filho do Norman Bates. Muito bom. My Heart Can Beat Unless You Tell It. Nossa, que nome bonito, gente. Meu coração não pode bater, a não ser que você conte. Nossa. Alguém assistiu? Não, mas fiquei interessado. Olha, esse título aqui me mostra um relacionamento um pouco esquisito, hein? Sim. É sobre... São, acho que, três irmãos, dois homens e uma mulher. E o irmão mais novo tem uma doença e os irmãos mais velhos precisam cuidar dele. Não sei qual é essa doença. Mas ele tá super bem colocado em listas também, né? Se a gente for levar isso em consideração. E, enfim, parece um filme interessante também. E nesse mesmo mês tivemos o Invocação do Mal 3 também, né? Que acho que a gente falou dele lá no episódio do James Wan, talvez, um pouquinho, por mais que o James Wan não tenha dirigido, né? Mas talvez a gente tenha comentado um pouquinho por lá. Mas e aí, gente? O que vocês viram? O que vocês odiaram? Vamos lá. Eu acho que a gente pode afirmar que Um Lugar Silencioso 2, inclusive... Nós já malhamos pra caramba o primeiro filme em vários podcasts, não foi só em um. Uhum. Mas eu não sei, eu fiquei com uma expectativa de que Um Lugar Silencioso 2 ia ser diferente e apostar em coisas diferentes. E a verdade é que ele não aposta, ele se mantém no lugar comum que ele ficou do primeiro filme. Expande pouquíssimo o universo ali presente daquele mundo pós-apocalíptico. E, infelizmente, é um filme bem mediano também. Eu gostei muito do começo. Porque o Um Lugar Silencioso 2, ele tem uma sequência inicial que ele mostra como começou a invasão alienígena, né? Que é dos monstros lá que destruíram a humanidade. Mas depois que ele vai pra aquela coisa do... Ai, a mulher tá carregando um bebê na caixa. Um bebê, velho. Um bebê no mundo que não pode ter som. Carregando bebê na caixa, e aparece um amigo da família antigo, meu Deus, aí cria-se uma nova jornada. E o arco, o terceiro ato, que é o de uma ilhazinha, é muito ruim mesmo. Chega a ser ofensivo, pelo que ele tinha mostrado antes, pra mostrar o que tem agora. Aí descobre-se uma fraqueza daquele mundo alienígena que, caralho, não faria sentido essa... Enfim, não quero ficar falando desse filme mais. Minha gente, mas assim... Ele não é bom. Mas, sinceramente, vocês estavam com alguma expectativa positiva do 2? Eu não. Ah, gente, pelo amor de Deus. Eu sou um cara que o marketing me bate. Então, eu posso ser facilmente iludido pelo marketing. E esse filme em especial, ele teve muito marketing. Muito mesmo. Então, aí por isso que eu fui. Olha, eu até sou também enganado pelo marketing, mas com um filme número um. tão ruim quanto o primeiro, velho. Não teve marketing que me enganou. Eu também. Eu nem assisti, nem vou assistir. Sério, esse aqui, ó. Caí na lista mesmo pra sempre. Sem um check, meu. Que, ó. E o Invocação do Mal 3 foi outro de junho que eu assisti, né? O A Ordem do Demônio. E esse também foi uma razoável decepção. Eu já não tava com a expectativa muito alta, mas eu tava, assim, achando que ia manter pelo menos a qualidade do primeiro e do segundo filme. Embora já caia um pouco no segundo filme, né? Mas esse terceiro eu achei muito sem pé nem cabeça. Quis dar uma vibe super-herói pra Lorraine, pro marido. Olha, Não curti mesmo. Os eu desdobramentos eu achei muito forçados. concordo bastante com o Samuel. Eu acho, assim, pronto, tá aí. Esse eu fui sem expectativa, fui de coração aberto, até porque depois de A Freira, as Annabelles e tal, então eu já não tinha realmente nenhuma expectativa. Mas eu não achei ele bom, de maneira nenhuma. Mas eu gostei, pelo menos, dele ter saído daquela vibe Casa Assombrada, né? Porque já deu. Para tentar trazer uma outra história. E, claro, em vários momentos lembra, né, a construção da Casa Assombrada. Pelo menos é diferente. Então, assim, é bom? Não é. Mas eu não achei um completo desastre. Agora, o que eu detesto nesses filmes, vocês já sabem, é quando estão lá resolvendo, tá lá, e o que que se resolve? O que que se resolve? O The Power of Love, Power velho. of Eu não Love. tenho paciência para duas coisas para resolver num filme. Um, The Power of Love, e o outro, Friendship Never Ends. Não venha dizer que o que vai salvar da entidade paranormal é o poder do amor e a amizade, The Friendship Never Ends. Isso é que eu não tenho a menor paciência. Eu queria fazer uma pergunta que eu não vi. Mas assim, além do The Power of Love, ele se resolve também no Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o pau, nos outros dois, o pau quebrava, o personagem Patrick chegava lá, Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém! Pau, resolvi a coisa, falei, gente, Olha, é isso? tem, mas eu acho, me corrijam se eu estiver errado, eu acho que esse é mais The Power of Love. Ah, e outra pergunta, ele Meu tem Deus, eu não consigo sessão nem lembrar de. como é que esse filme termina. Ele The tem Power of sessão de Love. personagens para criar spin-off igual os outros trentes necessários, tipo o Homem Torto, a Freira, Tem, eu não vou tem o lembrar, Espantalho, eu não nossa, vou gente. lembrar quais são, mas que tem, Tipo eu assim, acho do que tem. nada aparece uma pessoa. Esse Nossa. é um homem torto. Falei, como assim, gente? O filme tá falando uma coisa. Aí aparece personagem que não tem nada a ver. Pior que tu falando agora e tu fazendo essas perguntas, eu acho que esse é o mais triste desse filme. Ele é muito esquecível. Eu não Ai. tô lembrado de se tem objeto pra spin-off. Eu não lembro direito como terminou. É, o subtítulo do filme se chama Ordem do Demônio, não tem uma ordem, é uma pessoa. Assim, e a única coisa que me marcou desse filme foi o começo. Porque no começo tem já o clássico exorcismo. Então, tem uma puta cena de exorcismo de uma criança. Assim, acho que eles disseram, vamos fazer o maior exorcismo da franquia. E eles já botam de cara esse exorcismo. Uma criança assim que tá terrível, uma família. E aí, dá, beleza, eles quase morrem sofrendo, todo mundo leva a porrada da criança possuída. No dia Tira o demônio seguinte, da criança. é No aquele dia menininho da. seguinte, parece que não aconteceu nada. Nossa, tá A rolando um família tá churrascão no dia fazendo seguinte. churrasco. Essa é outra coisa também nesses filmes de Casa Mal Assombrada. Tipo assim, o pau tá quebrando, a família tá dormindo na casa, tá tranquilo. Aí Não, o pau mas o pior, quebra todo lá. mundo participou, todo mundo levou porrada na cara, todo mundo viu Nossa. os móveis, a sala tava em frangalhos, destruiu tudo, a louça, não sei se eles continuaram a comprar prato de papel pra fazer o churrasco, mas foram. E aí, tipo, tava fazendo churrasco, planos, ai, amor, te amo, vamos mudar de cidade. Bicho, no dia seguinte, Não, gente, eu ia passar. Não tem 100 anos de terapia que nem ia me curar nessa noite. Tem um meme na internet. Tem um meme assim que é assim, filme, tipo assim, né? A pessoa vendendo a casa. Ah, essa casa aqui, uma família foi assassinada em um ritual satânico e não sei o que lá. Aí, tipo, a foto da família entrando na casa toda feliz, assim. Sim. Que isso, esse meme? Foda. Eu acho foda dessa história. Porque, tipo assim, obviamente, toda a franquia de Invocação do Mal vai ter como centro o casal, mesmo eles na história real, porque tudo vem de uma história real, não sendo o centro da história real. Só que nos outros, né, tinha essa coisa do contato deles com uma família, com alguns personagens que tinham esses problemas. Essa história específica que eles escolheram pro terceiro filme é legal porque foge disso, igual o Felipe falou, tipo, foge dessa coisa de ser a casa, taranã. Só que era uma história, tipo, a história real por trás é uma história de julgamento, é uma coisa meio o exorcismo de Emily Rose, sabe? É uma história de julgamento, não é uma história, tipo, do que a família tá fazendo depois, não é sobre isso, assim. E aí eu acho que pra eles transformarem isso, colocando como centro o casal e ter o Power of Love, tudo isso, acabou ficando meio bagunçado. A história original se afastou muito, que é uma história massa, assim, né, gente? Vocês entenderam, né? Tipo assim, é uma história interessante, mas que acabou se afastando muito, até na caracterização dos personagens. Tipo, o menininho é muito menor do que o menino real, tipo, que era um pouco, tipo, 2-3 anos mais velho do que o ator que fez isso daqui no filme. Isso, quando você leva pra história que foi tida, na realidade, no julgamento, dá muita diferença, sabe? Então, eu não sei, assim, acho que essa coisa de sempre colocar o casal como centro, deles serem super-heróis, deles estarem ali, e deles superarem tudo juntos, como super-casal, acaba empobrecendo a história por trás daquilo, sabe? Não sei se deu pra entender. Mas é isso, assim, acho que essa história talvez não fosse uma boa história para estar no universo de Invocação do Mal. Acho que eles poderiam ter pego uma outra aventura aí do casal, sabe? Talvez se encaixasse melhor no modelo de filme que eles querem fazer. Eu acho que essa era uma história de julgamento. Acho que tinha que ser um outro modelo de produção, assim. É, eu tava super esperando ver alguma coisa no tribunal, né? Foram 2 segundos, assim, de... Exato, oh, e a história... E a ligação dos Warren com essa história foi no tribunal. Tipo assim, eles participaram de um momento muito breve na casa e depois o resto é eles em julgamento, eles depondo. Então, tipo assim, pra quê que, sabe? Foi uma transformação muito doida, ok, licença poética para o filme, mas encaixou na história, tipo, ficou zoado. Acho que é uma questão da narrativa mesmo, que ficou sim, total ruim. Acho que a gente já não... Eu não sei, a gente não tava, talvez, esperando muito, porque a gente já tinha visto que quem seria o diretor, né? Que é o do filme da Chorona lá. E eu lembro que nas nossas expectativas, quando a gente chegou nessa informação, foi tipo, pô... É, foi tipo uma... Sério? É isso. Bem, chegamos em julho, então, metade do ano. Daí, esse mês teve bastante coisa, e agora sim teve bastante coisa boa. Yeah. Em julho a gente teve. Rapidinho, assim, parando pra pensar, nesses 6 primeiros meses, só um filme se salvou e só o Ivo gostou. O resto dele tá malhando, malhando, malhando. Tem uns que a gente não assistiu que podem ser bons, né? Mas. Jacob's Wife, o Slex, mas a gente não pode falar muita coisa. Mas julho compensa, tá, gente? Então aguardem julho aí, espere. Não, não fiquem. É. Exato. É, bom, a gente teve em julho a trilogia Rua do Medo, né? Que saiu pela Netflix. É, o Titanic, que é o filme da Julia Ducournau. Eu não faço a menor ideia de como se pronuncia o nome dela. É, Till Death, que é um filme com a Megan Fox. É, o The Medium, que é um filme... Me ajudem, é indonésio? É taiwanês, né? Tailandês, é. Falamos todos os países da Ásia. Isso. Tivemos o filme da série Kingdom, né? O Ashing of the North. A Lenda do Cavaleiro Verde. Songbird e Tempo, do Shyamalan. Então vamos lá. Quais são os seus favoritos, gente? Olha, A gente vai ter que dividir eu, Samuel, Silvana aí para falar. Mas acho que a gente pode começar a falar da Rua do Medo, né? Que eu acho que todo mundo aqui deve ter visto. Sim, eu vi, gente, Rua do Medo. A minha alma adolescente adorou a Rua do Medo. Eu sei que teve muita gente chata que ficou reclamando de coisas que não tinham que reclamar do filme, sem focar no que realmente poderia ser reclamado do filme. Sim. Mas, né? Clássico. Mas eu gostei muito, eu achei tipo, que pega aquela vibe adolescente que a gente já fez até um episódio aqui no podcast falando sobre filmes jovens, assim. Eu acho que pegou muito essa vibe. Eu gosto da continuidade que um filme tem do outro. Um pouco too much em certas cenas do filme, mas eu gostei da trilha sonora, de como eles ambientaram. Eu achei muito legal, achei divertido. Achei divertido, achei legal a tática ali da Netflix também de lançar um. Acho que foi um por semana, né? Um a cada 15 dias, foi um esquema assim. Que Acho que daí foi por eu. semana. É, dava uma ansiedadezinha de assistir. Eu gostei bastante. Também Eu gostei. Acho que a Lu falou bem aí. Eu foi. gosto mais do segundo também. É, Nossa, eu também tem gosto. alguns probleminhas, mas eu curti. Achei bem legal, bem slasherzinho, aquela coisa. Eu gosto do segundo porque é a minha fase do slasher ali, né? Dos anos 80. Ele é bem ali, Sexta-feira 13. Aí eu curti bastante. Acho que foi uma boa atualização, né, do Slash para essa nova geração que tá aí. Os Slashes não estão tão em alta. Então, foi uma proposta muito ousada na Netflix. Três filmes num único mês, sabendo que se o primeiro não desse certo, os outros dois seriam fracassos totais. Mas deu bastante certo, né? Assim, o público assistiu os três, gostou, muita gente gostou. Muita gente chata, claro, mas embora não sejam obras-primas nem de longe. Mas são um bom entretenimento, cara. O Rua do Medo, primeiro e terceiro. O terceiro eu gostei pra caramba. O segundo eu achei que tem bons momentos no segundo, mas na ligação da trilogia ele fica bastante vazio. Mas ele tem ótimos momentos mesmo, assim. E, cara, funciona. O terrorzinho adolescente, ele é bem gore. Eu acho, assim, bem interessante como ele é gore. E tem aquele porra daquele menino de novo da Mulher na Janela, que também tá em White Lotus. Meu Deus, essa criança está em tudo, esse garoto. Mas enfim, tem. Adolescente em Hollywood, quando fala uma coisa, né? Impressionante. Mas é isso. É bacana, Rua do Medo foi legal. Divertido, foi bem divertido, sim. Agora eu quero falar do filme que, pra mim, é o melhor do ano, melhor de 2021, que é o Titanic. Que eu Fala achei que eu assim. completo, Samuel, porque Minha esse aí senhora, nós vamos concordar. eu fui A o único que começa. não gostei desse filme. É, assim, é o filme da Gina do Comor, né? Do Cournot, a mesma diretora do Hall, que já é um filme que eu tenho assim. Carrego esse filme. Eu acho o Hall excelente, sensacional. Então eu tava com muita expectativa em cima de Titanic e assim, cumpriu comigo. Titanic é uma insanidade, é uma loucura. A história dele inicia. Se eu falar aqui, vai parecer uma coisa besta, inclusive. Mas acompanhar todo o desenrolar do Titanic, do acontecimento da sua protagonista, que é uma serial killer, mas se apresenta de uma maneira muito diferente, é assim. Tudo vem, gera um impacto muito grande. É um filme de body horror também. Tem cenas muito marcantes. E Cronenberg atuações na assim. veia. É pesado, velho. E atuações assim. Poderosíssimas. O Vincent London, né, que tá no filme, ele tá brutal. E a protagonista, a Agatha Fosselli, meu Deus do céu, é assim. O desempenho desses dois no filme é soberbo. Tem um. A questão de Titânia é que ele tem um impacto visual. Então você precisa assistir para você entender do que é que eu tô falando. Só falar da sinopse de que é uma serial killer que tá numa trajetória de fuga e no meio dessa fuga ela encontra uma pessoa que tá tão quebrada mentalmente quanto ela. Mas sim, só falar isso não apresenta Titânia. Titânia são vários elementos loucos misturados que tem mais uma vez um impacto. Então, é sobre isso que acabou me conquistando, porque foi uma das coisas mais diferentes que eu vi nos últimos tempos. E eu acho que era isso que eu queria, uma coisa muito diferente, muito louca. Isso. Então, eu acho que foi por isso que Titane, pra mim, é o melhor filme de 2021. É, eu acho que a gente sente... Eu tava sentindo muita falta de uma narrativa totalmente, assim, insana. Insana, né, como você falou. Eu vou entrar em, né, alguns aspectos que o Samuel não citou, mas a questão do body horror no filme, assim, lembra ali os bons tempos do... Bons tempos não, o Cronenberg sempre foi bom em todas as suas fases, né? Mas os tempos mais pesados do Cronenberg ali de causar um incômodo com o body horror ali, né? O que a gente acompanha na transformação do corpo da personagem e uma transformação que ela se propõe a fazer é muito incômodo. Muito incômodo mesmo. Se você sente um desconforto enorme quando a personagem, né, ela toma ali as atitudes ali para ela se situar. É, como o Samuel falou, o impacto disso, né, é muito forte e os personagens são muito fortes, né? Então a ligação entre os dois personagens é tão absurda, mas assim, acaba soando tão ali. Nossa, é difícil falar. Tem uma sensibilidade, né? Mesmo sendo absurda. É uma absurda, mas dá uma sensibilidade ali. E é uma coisa que causa um estranhamento ali ao redor ali daquele personagem ali, que a gente começa ali a achar que ele é uma pessoa super normal, super tranquila e que, né, que é um cara super respeitado ali no meio que ele vive, mas depois a gente vê que esse respeito por essa quebra mental dele, né, essa destruição mental dele, é justamente para ele se manter, para ele sobreviver, né? As pessoas alimentarem aquilo ali que ele vive. E, nossa, ele para mim também, ele foi o filme do ano, ele foi o filme que mais me causou conforto, que me tirou ali do lugar, que eu virei e falei, o que é isso que eu tô vendo? Né? Mas isso é no sentido bom que o cinema proporciona pra gente. A gente vai vendo filmes, vai acostumando, e chega um filme que te dá uma porrada dessa. Eu achei incrível. Eu achei... Nossa, virei fã dessa diretora. Inclusive, tem um... Acho que um curta dela no MUBI lá, que eu assinei MUBI. Vou ver, assim, esse final de semana. Porque eu, né, eu já gosto muito do Hall também. E eu achei esse filme incrível. E legal que ele foi... Ele foi vencedor em Cannes. Foi a palma de ouro. Cannes, a gente já sabe que, né, que sempre prestigia alguns filmes mais, né, mais assim, fora da caixinha, mas esse filme ele é muito fora da caixa, ele é totalmente fora, assim, eu nunca imaginava que um filme desse tipo ia chegar num prêmio desse, que é uma premiação muito importante em Cannes, e é isso. Ai, minha gente, não bateu não. Eu assisti, eu fiz que negócio chato, velho. Sério, tem tudo isso, tem um body horror, tem... Ai, mas não bateu. Bateu e, assim, eu não vou dizer que o filme é chato, só não... Sim. Acontece, né? Às vezes você não tá na vibe do filme, pode ser sim, isso. Acontece. Não bateu. Ele é um filme que eu falo assim, para as pessoas que eu indico ele, eu falo, ó, você tem que ir com a mente muito, mas muito aberta. Senão você não aguenta 15 minutos dele. Gente, eu vou falar brevemente aqui do Till Death, que é um filme que a gente tinha falado, eu acho, nas expectativas, mas ele não chegou nos cinemas nem nada assim, né? Eu fiquei curiosa pela sinopse, mas passou tanto tempo depois que eu esqueci sobre o que ele era também. Aí eu lembrei dele esses dias e peguei pra ver. É um filme com a Megan Fox, né? Como eu já tinha dito. E eu sei que muita gente não gosta dela. Ela muitas vezes é colocada papel, sei lá, no que ela fez em Transformers e Tartarugas Ninja, sabe? Que é a moça bonita que tá lá mais de enfeite do que qualquer outra coisa. E no Till Death, ela é colocada como protagonista mesmo, né? Então é um filme que começa com... Ai, parece um draminha feito direto pra TV, porque ela tá traindo, a personagem dela tá traindo o marido com um funcionário da empresa do marido. O marido é advogado, ele é um imbecil, assim, tipo, rico e manipulador, assim, ele controla a esposa e tal. Dá pra ver que eles não são felizes juntos, mas estão juntos há 10 anos. E aí ele leva ela pra... Eles estão comemorando o 11º aniversário, né, de relacionamento, assim. E ele leva ela de surpresa pra casa dele do lago. E lá acontecem umas merdas que, tipo, isso tá no trailer, mas eu não vou falar. Então quem não viu o trailer vai sem ver, porque eu tinha esquecido que isso ia acontecer. Então foi muito mais legal. Mas o que acontece é que ela acaba ficando presa nessa casa no lago. E aí aparecem dois caras, assim, então vira, tipo... Vira um negócio meio jogo perigoso. Aquele que a moça fica presa algemada na cama, né? Tipo, é a adaptação de um do Stephen King. E com invasão domiciliar, assim. E aí a Megan Fox precisa dar um jeito de fugir. Tipo, a casa tá soterrada debaixo da neve porque tá um inverno pesadíssimo. E assim, é super descompromissado. Ele poderia fazer uma crítica mais profunda, assim, talvez da relação dela com o marido e tal. Mas o filme opta por não fazer e tudo bem, assim, porque é divertidozinho, sabe? Super descompromissado, mas eu me diverti assistindo. É um pouco desesperador, às vezes. Eu achei bacaninha, assim. Mas alguém assistiu? Acho que não, né? Não, mas já quero ver. Pois veja. Eu gosto do Garoto Infernal com a Megan Fox. Eu gosto também. Eu acho ele subestimado. Eu reassisti esses dias. E, cara, como eu achei esse filme ruim no lançamento. E eu reassisti esses dias e eu adorei. Eu acho que foi esse caminho pra muita gente. Que coisa. Eu tô gostando tanto desse filme agora. Ele é muito ousado, ele é muito doidinho, assim, das ideias. Então, acho que eu gostei mais por causa disso, na época, talvez não fosse tão chegado. E eu tinha esse preconceitozinho com Fox também, mas roda muito bem algumas coisas. Sim, total. É só deixar, dar alguma coisa pra ela fazer de verdade, sabe? Uhum. Tipo, que mais esse mês, gente? The Medium. Tu gostou pra caramba do The Medium, não assisti ainda, né? Então, gente, The Medium, eu vou contar uma coisa que eu fiz, mas eu não sou uma pessoa ruim, tá? Mas assim, eu indiquei esse filme para algumas pessoas, e às vezes me pedem indicação de um filme. Eu postei, né, que eu vi esse filme, gostei, falei que eu fiquei com medo. Aí algumas pessoas me perguntaram, aí eu falei, mandei para as pessoas o filme e falei, gente, é um documentário, tá? Então, assim... E as pessoas ficaram horrorizadas, assim, acreditando. Porque é o seguinte, gente, The Medium é um filme com a narrativa como se fosse um documentário, mas é um falso documentário. Ele é um filme sobre possessão demoníaca na cultura tailandesa. Ele é um filme que ele começa ali um estilo documental interessante, ali pelo meio ele dá uma arrastada. Mas a paz, quando vai chegando nas sequências finais, o bicho pega, assim. É dos mesmos diretores de Shutter, do Espíritos, A Morte Está ao Seu Lado, que eu acho maravilhoso também. Maravilhoso. Foi um filme que me causou, eu fiquei com medo na época quando eu vi, que eu vi sozinho, e esse eu também fiquei cagando de medo, que eu vi ele e depois eu virei e falei, puta merda, moro sozinho E é interessante, ele pega bastante ali da cultura tailandesa, da religiosidade dele, dos xamãs, Ele vai te levando assim, né, pra uma coisa que você acha que ele vai chegar vai, e vai se resolver, mas acontece uma merda tão grande que aí você vira e fala, fudeu. Cara, e o negócio vira uma loucura no final, o pau quebra no final. E é pesado, as cenas são assustadoras. Tem uma cena do filme, é um pequeno spoiler, que eles colocam a câmera dentro da casa pra vigiar uma determinada personagem, uma câmera noturna. Caralho, que medo que dá. Essa câmera noturna. Eu achei um filme, assim, sensacional, incrível. Eu vi gente não gostando, vi gente até comemorando, comparando com Invocação do Mal, falou que é Invocação do Mal asiático. Né, doutor Ivando? Nada a ver. Nada a ver, gente. E, assim, ele é um filme incrível pra mim, ele é um dos melhores... do ano, assim, tá no top 5, tranquilo. E vale a pena, gente, vão atrás, porque vale a pena. E as pessoas que viram, né, ele com esse... Algumas eu contei, outras eu deixei. Né? Se elas escutarem esse podcast, elas vão descobrir que eu menti pra elas, mas... pessoas realmente acreditaram naquilo que rolou ali no filme, ali, eu mostrei, porque ele é um, né, um falso documentário, ele é um documentário, né, meio found footage, mas ele é muito palpável, né, ele não foge do... ele não foge ali da verossimilhança, né, que proporciona, assim. Né, eu não vou comparar com o Bruxo de Blair, que eu acho que o Bruxo de Blair é muito palpável também, porque o Bruxo de Blair é um pouquinho diferente, assim, né, ele é uma coisa de câmera, do vídeo encontrado. E esse é como se fosse um... se aproxima talvez mais do Noroi ali um pouco. Uhum. Porque tem uma narrativa, tem um negócio lá, né? As pessoas vão... Agora elas vão conversar com a xamã, vão acompanhar a xamã. Né? Começa com um documentário para pesquisar a religiosidade. Só que diante dos acontecimentos ao lado daquela xamã, eles vão se envolvendo na história e vão tendo autorização para narrar aquilo. E, gente, é incrível. Incrível. Assim, só elogios pra esse filme. Muito bem. Quero assistir. Eu não assisti, mas eu quando eu vi os primeiros comentários, assim, eu já também associei direto ao Noroi, Ivo. Sim, bastante similar, assim. O Noroi, acho que o Noroi, ele já foge um pouquinho da verossimilhança, assim. Ele chega um momento que ele vai um pouquinho... Né, começa a dar uns negócios na câmera, aparecer uns trem, mas isso é uma coisa muito do japonês, né, do sobrenatural interferir na tecnologia. Já é. Esse não, esse é o que tá rolando ali e a galera tá filmando. Muito doido. Muito bom. O que mais? Tivemos, então, Kingdom, né, o filme da série. Eu sou cadelinha de Kingdom. Eu acho também. Que, assim, é uma das melhores séries originais da Netflix. Quiçá, talvez, é porque não tá em pause, né? Não sei se ainda vai ter uma terceira temporada. Mas, assim, tá no topo das melhores, de longe. É uma série de zumbi sul-coreana, que o diferencial delas é se passar num período feudal, né? Da Coreia do Sul, quando ainda não havia divisão. Existia uma dinastia reinando toda a Coreia, numa época próxima, se eu não me engano, é após a grande invasão japonesa. E o Kingdom, Ash of the North, ele é um filme baseado nas duas primeiras temporadas que se passa antes dos acontecimentos da série. Então, o legal desse filme em especial é que ele pode ser assistido sem você ter assistido a série. Então, não vai ter um grande impacto, não, pra quem não assistiu a série. Inclusive, como se passa antes, é até uma boa maneira de iniciar. Vai que a pessoa não quer se arriscar assistindo uma série que tem 6 episódios de 6 horas cada temporada. Então, uhum. Assiste o filme e é uma boa. E, cara, que filmaço. Eu acho assim, o maior feito de Kingdom é conseguir fazer bem com pouco. A série, você percebe que não tem muitos recursos. A Netflix não dá muitos recursos, a gente sabe disso. Mas eles fazem todo um trabalho de época muito bonito. Muito bem feito, que te convence completamente. O figurino, as locações, tudo é incrível em Kingdom. E eles levam isso com maestria pro filme. O filme conta a história de um período bem conturbado da Coreia do Sul, pós-invasão japonesa. em que tem uma tribo de descendentes japoneses que mora dentro da Coreia, mas que vive sofrendo problemas sociais, né? De você ter o seu inimigo morando dentro das suas terras. Uhum. Então, é um período conturbado. Até as explicações... Esse ponto ele é bem específico. Ele realmente quer te explicar esse período. E é até conturbado um pouco entender os acontecimentos históricos. Mas, enfim. Dessa tribo tem uma garota e o pai dela, que eles descobrem a planta que gera a doença que traz os mortos de volta à vida, né? Então, tem todo um arco relacionado a essa briga de tribos, a mentiras, a revelações muito importantes na vida dessa garota. Segue o crescimento dela, a relação com o pai dela, que tem que é muito profunda e tem umas camadas assim, muito perturbadoras de acontecimentos. E, claro, as cenas de ataques zumbis que são assim lindas, icônicas. O Army of the Dead serviu para mostrar o Ashen of the North como o melhor filme de zumbi do ano. Porque, inclusive, o Ashen of the North tem um tigre zumbi. E o tigre zumbi do Ashen of the North chuta o saco do tigre do Zack Snyder. Porque é muito bom. A cena é esplendorosa. A cena do porque tá rolando um conflito entre os soldados coreanos e a galera dessa vila. No meio desse conflito, aparece a porra do tigre zumbi. E ele não tem preconceito, não. O bom do zumbi é isso, né? É uma crítica. O zumbi não tem preconceito com ninguém. Então, ele cai matando em todo mundo. E é épica. A cena é épica. O filme todo vale por essa cena. E ainda assim, não é a melhor cena zumbi do filme, porque o último momento é muito bom. Então, fica a recomendação do Ash of the North. Quem gosta de filme de zumbi, tá aí o melhor filme de zumbi do ano. Eu acho a construção da personagem da Ashen incrível. Acho que puta personagem que é, assim, né? E justifica todos os atos dela, é muito bom. É muito bom as cenas dela com o pai dela, né? Principalmente dessa camada que você falou que é perturbadora. Ela é incrível. E realmente, é um melhor filme de zumbi do ano. Sensacional. Acho que, assim... E é um filme que eu acho que ele entrou ali na Netflix, ali, ele acabou não... Não fez sucesso. Tá meio ali de lado ali, né? Então é um filme que merece ser descoberto. A Netflix acabou lançando muita coisa de terror esse ano. Ela não deu tanta atenção pra esse filme, não colocou ele nos destaques, né? Como ela coloca os outros filmes, né? Aquele Céu Vermelho Sangue, que nem é bom. E acabou fazendo, né, um relativo sucesso, como fez com a Trilogia do Medo. E esse filme, ele tá tipo, no canto lá no Netflix, gente. Então, descubram esse filme, ele é incrível. Como Samuel disse, Samuel falou tudo muito bem dele, é o melhor filme de zumbi do ano. Gente, eu tenho muitas... Eu não assisti, mas eu vou dar uma ressalva aqui, que a série Kindle, na primeira temporada, eu fiquei tipo, meu Deus... Eu posso morrer agora em paz, porque essa temporada foi muito foda, essa série é muito foda. E a segunda foi só frustração, decepção e final de relacionamento. Então, assim... Que triste, Lu. Eu gosto tanto da segunda. Ai, gente, eu detestei a segunda temporada. Eu amei. Assim, ai, tá vendo esse personagem aqui? Você pode dar um puxãozinho aqui nele, no cabelo dele, ele já explode e morre. Tanã. Era muito fácil. Eu achei que foram soluções muito fáceis pra personagens que eu acho que mereciam... mais tempo de desenvolvimento. Eu não gostei, achei muito broxante. Daí eu não animei de assistir o filme por isso. Vê o filme. Não. Abra seu coração novamente. Reate o seu relacionamento com o Kingdom. Ele é aquele ex que você volta. Dê uma chance, sai pra beber uma cervejinha, pra bater um papo com o Kingdom. Aí você vê, aí quem sabe. Ai, gente, não sei. Isso que me frustra. Porque eu já meio que saquei que essa personagem é uma personagem que tá ali na... Né, relacionada com a... Obviamente, né? Porque é a mesma história, mas assim... Que aparece ali, mas... Ah, eu não sei, vou ver. Se eu resolver assistir, eu dou um feedback pra vocês. Conta pra gente. Como foi esse encontro. Por favor. Tá. E em julho também, a gente teve o que eu considero que é o segundo melhor filme do ano. Que é, pra mim, né? Que é o The Green Knight, A Lenda do Cavaleiro Verde. Caralho, que filme, viu? Ai, gostei bastante. A merda. Que filmaço. É aquela coisa, não é um filme de terror naquela concepção mais pura. Ele é uma história, ele pega um conto da lenda do rei Arthur e faz uma adaptação a partir desse conto, inclusive uma adaptação gigantesca. Tem pouca coisa ali do conto original, mas a gente tem a história do Gawain, né? Que é um cavaleiro meio ali de lado, na corte. Ele é filho da irmã do rei Arthur. E aí, numa celebração, aparece o Cavaleiro Verde, né? Que é um ser místico, muito misterioso, que entra e propõe um desafio. Que ele quer que um cavaleiro da Tábua Redonda cause um golpe nele, um confronte. E daqui a um ano, ele vai ter o direito de dar este mesmo golpe no cavaleiro. O Gawain, querendo ter uma história... O cavaleiro vai dar o golpe nele. Isso, vai dar no cavaleiro de volta. O Gawain, querendo ter uma história de cavaleiro, porque ainda não tem, ele aceita esse desafio quando ninguém da Tábua quis aceitar. Só que, sem entender, parece muito bem o que estava acontecendo, ele corta a cabeça do Cavaleiro Verde. Desculpa, gente. Essa cena é muito boa. Gente. Isso não é spoiler, gente. Isso é o comecinho do filme. Então, todo mundo celebra na mesa, grita. Só que o rei Arthur faz uma cara que é maravilhosa. E aí, isso pra depois, segundos depois, o corpo do Cavaleiro Verde pegar a cabeça, olhar pro Gal e dizer: nos vemos daqui a um ano. Cara, sensacional. Beijo. A partir daí, nós temos a história do Gawain tendo que passar por uma jornada para chegar até o Cavaleiro Verde em suas terras e pagar a sua dívida. Cara, que filme sublime. Que filme sublime. Tudo que ele se propõe. O Dev Patel, ele tá incrível no personagem, porque o Gawain não é um cavaleiro que você, ó, honrado, coração valoroso, você ama ele. Não, você detesta ele. Ele é um frango. Ele não é nada. Ele é um covarde, ele é um pé no saco, ele é um escorado do caralho. A Alicia Vikander tá incrível nos dois papéis que ela interpreta, né? Existem analogias da lenda do rei Arthur, existem analogias com o conto. Que filme sublime. O David Lorray, ele conduziu assim, sensacional. É o mesmo diretor da Ghost Story, né? Que eu amo esse filme. Então, a 24 deu assim uma carta brancaça pra ele fazer o The Green Knight. Caralho, que filmaço. Que filmaço. Que filme bonito. O visual dele é muito bonito. Fotografias, imagens. Ele tem uma inserção ali, acho que de mais um conto ali, que é da Mulher do Lago, que é incrível. Sim, aham. Não, o Samuel, assim, fala muito bem dele. A jornada desse cavaleiro, ela é muito interessante, porque, nossa, ele é só patacoada, mas assim, não é uma coisa assim, caricata, você ri. Nossa, assim, a primeira adversidade dele, ele já é ferro, e ferro, assim, tudo que vai acontecendo com ele é só ferro, assim, e ele tá sendo, de certa forma, meio que admirado. As pessoas acham que ele é um cavaleiro, que ele é corajoso, que ele vai enfrentar. Aí tem uma personagem lá que chega lá e dá uma pressãozinha nele, ele não aguenta, ele... É incrível, ela vira e fala pra ele: cara, você não é um cavaleiro. É muito bom o filme. O final dele, a reflexão que o final dele propõe é muito boa. É muito boa ali o que acontece no final. E é um dos filmes do ano. Muita gente falou que o filme é muito lento, o filme é muito devagar. Não é um terror? Sim, não é um terror, né? Ele é uma fantasia, né? Uma fantástica, alguma coisa desse tipo. Mas ele é um filme que ele dá muitas camadas ali para você acompanhar esse personagem, você não se afeiçoar a ele, mas no final talvez você até se afeiçoe um pouco. É um filme legal, um filme bacana, é um dos melhores do ano, também tá no top 5 aí, acho que talvez seja o segundo mesmo, eu concordo com o Samuel. Eu assisti junto com o Pena, né, meu companheiro, e ele gosta muito dessas paradas medievais, né, então ele conhecia o poema original, E... Mas aí foi passando ele, tipo, não é igual. Todo mundo que leu o poema foi revoltado um pouco. Não ia, acho que não ia ser tão legal se fosse só um poema. Um pouco. Não, não ia, gente, não ia. Eu acho que foi uma expansão muito bem-vinda, assim, sabe? E o filme ficou muito bonito também. Eu também colocaria ele entre os primeiros do ano, com certeza. E só complementando, o Ivan falou, o final desse filme, ele tem umas interpretações bem possíveis, assim, bem diferentes. Eu acho, Eu assisti com meu namorado também. E a gente não concorda com o final. Cada um de nós tem uma interpretação no final. A gente chegou assim, a discutir feio. Eu disse, não acredito que tu achou isso, não. Mas assim, claro, cada um querendo que sua convicção tivesse a certa. E aí eu me toquei, então, no fim das contas, que ele tem um leque de interpretação pro final. Então, sim, é um dos grandes pontos desse filme também é esse. Bom, a gente tem mais dois filmes nesse mês ainda, gente. Vamos dar uma corridinha aqui. É, Samuel, você que assistiu Songbirds. Fala rapidinho do Songbirds, que saiu no Brasil exclusivo pela Amazon Prime, né? Foi lançado. Um lixo. O pior filme que eu assisti esse ano. A Demi Moore, assim, eu não acredito que ela ousou fazer parte desse filme, assim, pra botar a carreira dela em decadência, pra mostrar como tava decadente. Que ódio que ela tá nesse filme. Muito, muito ruim. Não sei nem quem é o diretor, eu sei que o Michael Bay produziu. É um filme que eleva a Covid-19 a Covid-23 e o mundo tá muito pior do que a gente imagina, e ainda assim aquela coisa de rico sendo filho da puta e... Enfim, nossa, muito, muito, muito ruim. Imagina um mundo da Covid evoluiu e ficou ainda pior. É, mas é ruim mesmo. Não tem nenhuma mensagem assim realmente importante pra se passar, não. Ele só quis fazer um dramalhão barato. Precisava, né? Já estamos vivendo esse mundo, já tá bom assim. Exatamente. É, e o tempo do Shyamalan, gente? Ai, péssimo. Péssimo, minha gente. Aliás, faz tempo, né? Vamos lá, que o Shyamalan não faz nada que preste. Eu sempre digo que, assim, tem coisa boa na filmografia dele, óbvio que tem. Mas, pra mim, assim, né? Acho que o último filme bom, né, bom mesmo dele, foi A Vila, que já faz um bom tempo. Porque aquele da Dama da Água é uma porcaria. Aquele do Vento é péssimo. É o do... Ah, esqueci o nome, que é com o professor Xavier, jovem. Não, Fragmentado. Fragmentado. Começa até bem, mas perde a linha... E esse tempo, minha gente, que filme chato, que filme... Sim, e eu acho que, na verdade, o Shyamalan, ele insiste nessa coisa de ter uma grande revelação no final, que pra esse filme, eu achei que foi, assim, tipo, solucionar o mistério de um episódio de Chapolin. Acho que deu mais impacto que aquele filme. É, e os personagens são muito estereotipados, são, sabe, assim, você... Não se importa com eles. Você não quer, sabe? Você quer que o filme acabe. E ele tem uma coisa que me incomoda muito, que é assim, ele coloca personagens que vão ter uma função ali. Então, ó, vai ter um médico, vai ter uma mulher que tá com câncer, vai ter não sei o quê. Sabe, eu achei muito chato. O que é uma pena, porque assim, eu acho que a premissa é legal, a ideia é legal, a fotografia é legal. Mas, minha gente, olha, foi um exercício de paciência terminar esse filme, sério. E a própria grande pegada dramática que ele quis trazer, pra mim, também não funcionou. Não sei se alguém discorda, mas eu achei mais uma bomba. É o pior dele, não é, porque eu acho que o filme do Vento, pra mim, é o pior de todos. Mas, assim, eu perdi meu tempo vendo esse filme. Ele foi bem divisível, né, de opiniões. Muita gente gostou, mas eu concordo com o Felipe. É um filme que a ideia original é boa, mas a execução não é. E aquela coisa de revelação final, achei bem tosca. Então, mega tosca. O que se salva são algumas cenas que beiram o gore, só que ainda assim ele não foi corajoso o suficiente de que fossem gore. Não, e assim, ele tenta criar os personagens com cada um com um drama ali por trás. acho que não aprofunda, não é legal, é tudo altamente estereotipado, você não dá a mínima, a mulher tá traindo o cara, dane-se, eu não dou a mínima, sabe? O filme é muito chato, muito chato. E Servant, vocês não gostam? A série? Eu gosto da primeira temporada, a segunda... Ah, não assisti. Eu achei mais ou menos, assim, eu sei que o Marcelo lá, nosso chefe, gostou bastante da segunda. Uhum. Mas eu tô curioso pela terceira, mas a primeira temporada eu gosto bastante. A segunda temporada tem um episódio que é sensacional. E não tem essas revelações, esses plot twists, assim, do Shyamalan, né? Pelo fato de ser série. E não é ele que dirige todos os episódios, eu acho. Ah, sim. Tem isso. Muito bem. Bom, gente, em agosto... A gente teve o Candyman, finalmente, né? Outro filme que a gente já falou tantas vezes em anos anteriores. Mas a gente já tem um episódio sobre a franquia, então a gente falou também do filme novo por lá. Então acho que a gente não precisa comentar ele agora, a não ser que alguém tenha algum comentário. Só pra dizer que ele é um filme excelente, né? Então Sim. Fica já esse carimbo aqui, de que foi mais um dos grandes filmes do ano, um top 5, com certeza. Candyman merecia uma ressignificação, e esse filme foi o que trouxe isso pra gente. Então, sim, essa é a mensagem. Eu achei legal. Parece que o ano não foi muito bom pro Felipe, não, gente. Sobre Candyman, gente... Eu gostei do Candyman, assim, principalmente concordo com o Samuel, acho que ele precisava de uma ressignificada, ele teve uma ressignificada, eu gostei, mas sabe, eu acho que eu gostei muito quando eu assisti, mas eu acho que depois eu achei ele menos, sabe? Uhum. Mas eu gosto do personagem principal, eu gosto de como a franquia... segue. Eu gosto principalmente da ligação com o primeiro filme. Eu gostei. Sim, achei... Não achei excelente, mas achei legal. A gente teve uma live também no Instagram, né? Com a Carissa Vieira. Foi linda essa live, viu? Foi muito boa. Eu vou deixar o link no post também depois. Porque foi muito boa. Acho que gostei muito do nosso episódio aqui do podcast também. Sim. Mas a gente teve essa live super os dois se complementam muito, né? A Carissa. Sim. A Carissa falou de Candyman em todos os lugares. E ela é ótima, assim. Então, fica a recomendação para quem não viu, ficou salva lá no nosso Instagram. Mas eu vou deixar o link aqui no post também. Em setembro, a gente teve dois filmes que a gente já comentou por aqui também, que foram Maligno. A gente falou dele no episódio sobre o James Wan, né? E Prisoners of the Ghostland, que é o filme do Sion Sono com Nicolas Cage. A gente comentou no episódio de Cage Exploitation, né? Pra quem quiser, então, voltar nesses dois pra ouvir um pouquinho mais sobre esses filmes. Mas em setembro também foram lançados Lamb, The Night House, o VHS 94 e o The Voyeurs. O que vocês assistiram dessa leva, gente? Samuel, digo sobre Lamb, que eu acho que esse a gente vai discordar. Não, eu quero falar de The Night House. Não quero falar Lamb. Então vai lá. Depois eu volto no Lamb. The Night House, deixa eu só pegar a ficha dele aqui, foi, eu posso dizer assim, sem sombra de dúvida, foi a maior surpresa do ano pra mim. Porque eu não tava esperando nada nesse filme. Inclusive com esse nome extremamente genérico. Mas o The Night House, ele conta a história de uma mulher que ela tá muito abalada pela morte do marido, que na verdade foi um suicídio. Porque para ela a vida deles estava muito boa, eles tinham uma vida boa. Quando do nada, ele se suicida. Então ela fica sem entender e ela fica nesse processo de luto, no processo, com todos aqueles processos, as etapas do luto, né, de rejeição, de não entender e tal, tentar voltar pra sua vida, tentar superar tudo, mas tá muito difícil. E além de todo esse impacto, ela tá se assombrada por alguma coisa. E ela não consegue entender se é o marido dela que tá tentando passar uma mensagem pra ela ou outra coisa. Então, aos poucos, ela vai conseguindo respostas, e essas respostas são muito absurdas, assim, são coisas que ela não imaginava de maneira nenhuma que estavam se passando por trás da vida dela e por trás da vida do marido dela, que notavelmente tinha uma vida dupla. Então, é isso, é o máximo que eu posso falar. A questão de Midnight House é que ele é um grande mistério e ele se constrói absurdamente bem em toda a sua duração do filme. Porque você fica com aquela expectativa crescente de o que é que está acontecendo. E quando tem as respostas, o meu medo era me decepcionar com as respostas, mas não, ele soube segurar. Por um momento achei até que iria derrapar com as respostas finais, mas não, ele soube segurar muito bem. E acho que um dos principais méritos desse filme ser muito bom é a interpretação da Rebecca Hall, que tá assim, gigantesca. Ela tá um colosso, ela tá levando o filme todo nas costas. Tem a Sarah Goldberg também numa participação bacana e tal, que ela é de uma série bem de sucesso da HBO Barney. Mas ela tem uma participação muito rápida e tal. A Rebecca, ela tá mandando assim, a alma dela nesse filme. Então fica a dica, The Night House foi uma das maiores surpresas que eu tive esse ano, assim, um filme muito, um mistério muito bem feito. Pisa na Mulher na Janela, pisa completamente. Então fica essa recomendação. E o Lamb, Samuel? Ah, o Lamb. Eu gostei do Lamb. Vou logo falar, gostei. Achei que foi... Porque ele é muito bizarro, ele é muito diferente, né? Conta a história de um... casal. É o que? Dinamarquês, Ivo? Eu não lembro agora. Ele é... Não, ele não é dinamarquês, não. Ele é... Descobre aí. Ele conta a história de um casal que mora na zona rural, muito isolados eles, em algum país da Europa, que nós já vamos descobrir. E, de repente, não mais que de repente, esse casal que cuida de ovelhas... Eles vão dar a luz a uma das ovelhas que tá pra parir e nasce um ser híbrido, que é um corpo humano com um braço e cabeça de ovelha. Eles adotam esse ser híbrido, eles transformam na filha deles. E aí tem todo um desenvolvimento emocional por trás disso e ao mesmo tempo um baita de um mistério de como o diabos nasceu esse ser híbrido. E o filme, ele é longo, ele é lento, só que ele te carrega. Eu sinto isso do Lamb, que ele te carrega, e até acontecimentos bem interessantes lá para o final, mas também um pouco duvidosos. Eu acho que o finalzinho específico ele é bem... não condiz com a obra no geral. Mas eu gostei do Lamb. Eu achei que foi um filme que me surpreendeu, assim, também. Mas eu sei que muita gente não gostou. Então, o Lamb tem ali a Rooney Mara. Gostei da atuação dela no filme. Rooney Mara não, gente, desculpa. Nome Repace. Nossa, de onde isso, eu tirei o Rooney Mara? Nome Repace, tá? Gostei muito da atuação dela. É, a Ada é uma fofa, é uma criaturinha linda. É muito bonitinho você ver ela assim de roupinha, né, nas aparições dela. É, mas assim, o que eu não gosto é da inserção ali, que tipo assim, né, justamente quando tem esse acontecimento, o irmão aparece, do cara aparece na fazenda. E, né, o cara lá que é um encostado, fica dando em cima da mulher lá, do cara. Aí eu já tô dando uns spoilers aqui, mas é porque, assim, isso é tão... Isso soa tão vazio no filme, né? Ok, eu sei que o filme ele tem isso ali, que os personagens eles estão vazios no filme e aquela criaturinha aparece. Então eu acho que ele é um filme que começa interessante, você fica ali no mistério... Tem a cena lá do, né, do, da mãe, né, da Ada, da verdadeira mãe, a mãe biológica que fica ali. Isso no filme dá uma aflição, porque fica uma coisa meio, né, ali do qual que é o lugar que a Ada pertence. Isso, é a questão do pertencimento. Isso, até ela, né, tem isso, ela tem a visualização, só que eles não aprofundam nisso, acabam não aprofundando nisso no filme. Né, eles solucionam isso ali no final ali do primeiro ato do filme, desenvolvem uma história totalmente desinteressante com o irmão dessa família, com a própria Ada, com... Né, muito, eu achei muito desinteressante. Aí, e o final, ele tem uma aparição que eu acho interessante, eu gostei, mas eu não achei necessário. Eu achava que não precisava de uma explicação, né, apesar de não ser uma coisa que explica, que só dá uma... Dá um visual. Um visual ali pro direcionamento. Mas assim, ele é um filme que ele acabou soando desinteressante para mim de uma parte para frente. Comecei a ver ele, eu falo, tá, e aí, agora? E agora, e agora? Tipo, final, é isso. Foi o que eu achei do Lembe. Eu realmente não consegui... Como disse o Felipe, né, acontece, tem hora que a gente não se conectar com o filme. Mas esse também foi um que dividiu bastante, né? Foi. E o VHS 94? Gente, eu gosto do segmento do Timo Trajano. Eu não sei se fala o nome dele, mas é um diretor indonésio que ele é incrível. E o segmento dele é sensacional. É um cyberpunk do caralho, assim. É bem bizarro, é muito bom. Mas Eu gostei, assim, falando sobre VHS... Ele foi a tentativa de trazer de volta, né? Porque o Viral, que foi o último, foi um fracasso. Foi muito mal visto. A galera não gostou mesmo, o público não gostou. Depois de um primeiro e de um segundo de sucesso, o Viral não deu muito certo. Embora tenha um segmento no Viral que eu amo, que é aquele do mundo invertido. Mas o 94, eu gostei razoavelmente. Por incrível que pareça, o único que eu não gostei, Ivo, foi o primeiro, que foi o do Ratchman. Não gostei. Não. Achei ruim. Não, achei fraco. Mas os outros todos eu achei bem interessantes. O da milícia, quando eu entendi o que estava acontecendo, eu adorei. Ele é muito bom. Ele é muito bom. E o tailandês é realmente o melhor de todos. Então fica aí a dica. O VHS eu acho que deu um up nessa versão 94. O problema desse 94 é a história de ligação, né? Que é aqueles policiais entrando. Novamente, o grupo de policiais entrando no ambiente, encontram as fitas, vão assistindo. Não faz nenhum sentido o arco que faz essa ligação. Nenhum Mas sentido. Nenhum dos filmes, pra mim, eu acho que fez, assim. No primeiro, eu gostei. A dupla de detetives entrando numa casa abandonada. Mas esse aí eu achei um pé no saco. O The Boyeiros, alguém chegou a ver? E eu contar que eu assisti metade. Mas quem foi que falou? Quem foi que assistiu? Eu, gente, como eu disse anteriormente, né, que eu gosto de observar os vizinhos, eu tenho uma queda por filmes de pessoas que ficam observando os vizinhos. Então eu fui assistir o Voyez, né, que tá ali na Amazon, é produção da Amazon, né, inclusive. Tem um diretor meio novato ali, e ele fez uma série da Netflix que acabou não engrenando, que eu achei legalzinha, que chamava Everything Sucks, que era dos anos 90, de jovenzinho dos anos 90. Nossa, é dele? Sim. Ele dirigiu e escreveu essa série, e daí ele fez também agora o Voyeurs, né? Ele escreveu também e dirigiu. É do mesmo diretor, tanto que tem a mesma atriz, né? Que ele gosta dela. Ai, que esqueci o nome, a menina que tá no Euforia. É Sydney Sweeney. E daí, basicamente, a história é tipo de um casal que eles se mudam pra um apartamento, eles moram em algum lugar da Europa, não lembro onde que é agora. Eles mudam pra um apartamento que é aqueles apartamentos cheios de janela, assim. Jovens, né? Mudam pra lá e em frente ao apartamento deles mora um outro casal que eles começam a observar a vida desse casal, assim, é tipo o dia a dia deles, eles se pegando, eles brigando, eles começam a ficar muito obcecados com esse outro casal, especialmente a menina, né? Em personagem da Sweeney, que ela fica muito. Ela fica com uma certa coisa assim pelo cara, né? Do outro casal, com uma certa carinha nele, assim. E daí eles começam a observar muito esses vizinhos, até que vai chegando um ponto de ter consequências aí mais sérias, né? O envolvimento que eles vão tendo, e de como eles vão se relacionando com a vida desse outro casal. E daí tem uns plot twists ali no final de dessa coisa de observações, né? De ver seus vizinhos ou não, e quem tá te vendo também ou não. E é um, tem uma coisa, uma pegadinha assim, bem de leve que ele tentou ali, uma coisa meio janela indiscreta, sabe? Obviamente bem de leve mesmo, né? Porque, meu Deus, o Hitchcock, esse cara que fez dois filmes na vida, não tem... Não, assim, né? Não vamos falar de currículos. Mas é, bem de levezinho tem essas referências. Só que é um filme meio, tipo, um, sei lá, sabe Band Pornosoft Madrugada? Tem uma pegada meio assim, metade pra frente tem uma pegada meio nesse sentido. Que ok, não incomoda, mas também não acrescenta. Mas sei lá, é divertidinho, assim, não é... É tipo, ele tentou fazer um lance meio diferentinho. Desde o começo já fica um... Ele vai dando dicas do que vai dar no final, mas ok. As atuações são meio ruins, os atores não são muito bons, mas... Ah, acho que é... É tipo, ah, ok, assisti, não perdi meu tempo, não foi, tipo, horroroso, a pior coisa que eu vi na vida, mas também não me funcionou em nada, sabe? É isso, gente. Foi isso. Ai, Lu, esse filme eu desisti na metade, eu não consegui assistir. Achei o casal péssimo. O casal é muito ruim à toa, gente. Eles são muito péssimos. Ruins. O carinha, não, principalmente, ele é muito ruim. O Justin Smith, eu gosto dele, assim, em produções específicas. Pokémon, por exemplo, ele arrasou. Agora ele querer fazer um galã sexual, porra, não ornou não, ó. Pois é, então, tem essa coisa, assim, os atores não convencem muito, eles são bem fraquinhos e o casal não convence muito como um casal que tá tipo assim, ah, já tá um tempo junto e vai morar junto, eles não convencem muito. Só que eu achei ok, assim, pra frente, depois do que vai acontecendo, assim, meio que me deixou curiosa pra ver o que ia acontecer, sabe? E daí eu fiquei, caraca, realmente foi isso que aconteceu? Que doideira! Você dá um plotzinho twist, você não... Eu, pelo menos, não imaginava, me pegou de surpresa mesmo. O plot que dá ali no filme. Então eu falei, putz, ok, bacana. Isso. Tem um plot twist, gente, é isso. Tem um negócio lá que acontece. Então... Vou tentar terminar. É, tem esse plot twist, não sei se vale a pena. Pra mim não deu, mas dá uma olhada aí, o que você acha? Em outubro, acho que a gente nem vai ter muito o que falar. É, finalmente foi lançado o Espíritos Obscuros, né? Que é o Enter, que a gente já falou em expectativas de anos anteriores, né? E ele foi bastante adiado. O Bloodthirsty e o Halloween Kills, que também a gente já teve um episódio sobre a franquia Halloween, né? E a gente falou bastante do Kills. Então, quem quiser ouvir, volta um pouquinho, volta alguns episódios que tem a nossa conversa por lá. Se alguém tiver mais algum comentário, se alguém assistiu algum dos outros filmes, vamos lá. Não, eu só quero dizer que Halloween Kills é incrível. Ponto. Concordo. Bem. Agora, esses outros eu não vi, não. Espíritos Obscuros eu passei batido. Não fiquei interessado, não. A gente esperou tanto que eu acho que a gente perdeu o interesse nele. Exato. Ninguém viu no grupo, ninguém viu Espíritos Obscuros. Não. Eles falando dele, ninguém assistiu. Pois é. Nossa, e saiu com esse título tão esquisito, sabe? Quando saiu, vai tirar Espíritos Obscuros. Eu tipo, É, acho que o nome, né, meio que deu uma desconectada, assim, da gente com o filme, porque a gente já sabe, sem saber que filme que é esse. Total. Então, vamos pular para novembro. Teve duas estreias que chegaram nos cinemas por aqui. Foi A Noite Passada no Sorro, do Edgar Wright, e o Ghostbusters Mais Além. Olha, Noite Passada em Sorro, acho que era um dos filmes que eu mais estava esperando esse ano. E... O sentimento até hoje é muito confuso do que eu tenho por esse filme. Ele é um thriller psicológico, né? Ele conta a história de uma garota que é apaixonada por moda, mas é uma garota de uma cidade do interior que é muito humilde, muito simples, e ao mesmo tempo ela esconde que ela tem um dom, que é se comunicar com o pós-vida de algumas pessoas e ver imagens e ver mundos e ver vidas. E ela vai para Londres para estudar moda, que ela ganha uma bolsa. E quando ela muda para um quarto próprio, para num casebre lá com uma senhora, ela aluga um quarto, ela começa a ter contato com uma com a história de uma cantora dos anos 60 que queria muito brilhar. E aí o filme, cara, esse filme ele te envolve assim lindamente. O Edgar Wright, ele tem esse dom de te envolver com visual, com roteiro, que é assim, olha, um talento foda. Só que Last Night in Soho, ele é um filme de terror. Ele começa de uma maneira e ele vai tomando uma outra forma, porque a Eloise, né, que é a nossa protagonista, ela vai começando a se afundar na, à medida que a Sandy, que é a pessoa com quem ela tem esse contato de outra vida, vai se afundar também. A vida da Sandy é uma vida muito desgraçada, muito sofrida. Ela é uma menina cheia de sonhos, cheia de beleza, e ela é usada e transformada em um objeto, e ela vê os sonhos dela sendo destruídos, e ela vê uma série de homens passando por ela apenas para destruir cada pedaço dela. E a Louise vai se afundando com isso. O que começa com um deslumbramento se torna um grande terror para ela. E isso, o filme vai mostrando toda essa confusão na vida da Eloise e tal, o quanto ela tá decaindo, o quanto ela tá afundando, porque ela tá sendo consumida pela vida de outra pessoa, até que nós temos um grande plot twist no final. E aí que vem meu ponto de divergência com Last Night in Soho. Porque ele é um filme que basicamente é um filme de terror sobre violência contra a mulher. Só que ele tem uma escolha de plot twist que eu achei um tanto quanto duvidosa. Então, eu não consigo definir o quanto realmente eu gostei do Last Night in Soho. Porque esse ponto me pegou bastante. E eu confesso que eu não consegui escutar nenhuma mulher assim sobre o que ela pensa sobre esse filme, sobre esse ponto em especial. Até perguntei pras meninas se elas tinham assistido, mas não assistiram, né? E aí eu fiquei com essa dúvida sobre esse filme. Mas em questão de produção, em questão de condução, o Edgar, ele mais uma vez mostra o talento dele. A primeira cena em que a Sandy aparece para Eloise, e a Sandy é interpretada pela Anya Taylor-Joy, que tá no auge agora em Hollywood, e ela é assim, incrível. Ela se mostra incrível. E é a cena, é linda, é um absurdo de bem feita. Então, fica aí. Fica aí, é sobre Last Night in Soho. É um filme. É um filme feito. O Edgar Wright, assim, a edição dos filmes dele são muito boas, assim. Né? E nesse filme é incrível também, né? Como foi, né, naquele anterior dele lá, Ritmo de Fuga, né? Que tem um filme de ação, né? Com ação muito legal. E o Last Night in Soho, ele tem essa edição que envolve a gente, né? Como no outro filme, cada um dentro da sua proposta. E o Last Night in Soho, ele começa como um filme encantador, né? A gente vai vendo o filme, a gente fica maravilhado com aquilo. A gente vai acompanhando ali a decadência das personagens. A Anya Taylor-Joy está maravilhosa. Sobre a opinião feminina, Samuel, a minha namorada gostou. Ela viu o filme comigo. Ela gostou do final, assim. Mas eu também gostaria de ouvir mais opiniões sobre, assim, esse plot twist, né? Sobre essa reviravolta. A gente tem um senso ali de justiça, talvez. Mas eu gostaria de ver as opiniões. Mas eu achei ele, assim, como clima de terror, eu acho ele um pouco falho nessa questão de construção de clima de filme de terror. Eu fico muito mais encantado com o visual do que o filme me causar uma apreensão nas horas de terror dele. Eu acho que a história da... o terror, né, que eu digo, do filme tá na história da Sandy. Né, e não dos fantasmas, né? Eu acho que a história dos fantasmas talvez fosse o terror ali sobrenatural que o filme tem. Eu acho ela, eu não vou dizer, falei falha, mas eu acho ela um pouco anexa ali a tudo ali, né? Lógico que ela se justifica no final. Mas a história de terror mesmo é a história da Sandy, que realmente é barra. É, e bom, a gente tava conversando um pouquinho antes da gravação que eu fui ao cinema assistir o Ghostbusters, né? Foi meu retorno ao cinema. Tava vazio. E assim, eu acho que os Caça-Fantasmas nunca foi assim, algo super marcante na minha vida, né? Esse filme novo, ele é divertido, mas ele é basicamente a mesma história do primeiro filme. Eu acho que a franquia poderia ter ido por outros caminhos, sabe? É a história de uma mulher, que é a filha do Egon, que o Egon morre no começo do filme, assim, e a filha dele herda a casa dele numa fazenda, assim, tipo, super isolada. E lá ele era o cara esquisito, né, que acreditava em fantasmas, enfim. Então, ele se isolava nesse lugar e para quem morava na cidade, assim, ele era um cara estranho. Então essa mulher herda essa casa de fazenda e se muda para lá com os dois filhos, né? Que é o menino do Stranger Things, o Mike, e a McKenna Grace, que faz mil filmes de terror também, né? E ela é uma menina que se interessa muito por ciência, assim, e ela começa a descobrir na casa as coisas que o Egon deixou. Então são coisas que os caça-fantasmas usavam, né? Ela acha, óbvio, o uniforme. Tem o geleia, mas numa versão atualizada. Tem o monstro de marshmallow, mas também numa versão mini, né? Então, só que depois de um... Então tem, né, esses adolescentes descobrindo as coisas que os caça-fantasmas faziam lá nos anos 80. E é aquilo que se esperava, né? Se tiver um próximo filme, eu acho que vão ser os adolescentes como os novos caça-fantasmas, né? Então eu não vou dar spoiler, mas no terceiro ato, assim, não tem nada, nada novo. Tem uma coisa que é meio melação demais, assim. Então, não é um filme divertido, mas ele poderia ter seguido caminhos muito mais interessantes. Eu até vi um vídeo de uma crítica, né? São os caras lá dos Estados Unidos que fizeram, estavam conversando sobre. Falaram, tipo, imagina se, tipo, essa filha do Egon tivesse herdado a empresa Caça-Fantasma, sabe? Tipo, ia ter sido um negócio bem mais doido, assim. Mas nesse filme, os Caça-Fantasmas acabaram, tipo, eles estavam esquecidos até que, né, merdas voltaram a acontecer e eles precisaram voltar à ação, assim. Mas é isso. Tipo, pra quem gosta de um fanservice, vai lá. Mas antes da gravação, a gente também tava falando um pouquinho da série do Chuck, que, tipo, é uma série que consegue pegar tudo que Brinquedo Assassino é desde os anos 80 e trazer algo novo, sabe? E não é isso que Ghostbusters faz. Eu soube que a participação da Sigourney era muito pequena e fiquei com preguiça de ver. É bem pequena. Me disseram. Ela tá lá, mas é bem pequena. Então vamos partir pra dezembro, em que a gente teve o lançamento de Resident Evil, Bem-vindo ao Raccoon City. A gente fez um episódio sobre a franquia de filmes, né, do Resident Evil também, bem recentemente. Mas a gente não chegou a falar desse filme novo. Então, Samuel, se você quiser comentar. Ah, eu quero comentar que, olha, eu me diverti pra caramba nesse filme e quanto mais eu penso nele, mais eu gosto. Ele é um filme de terror tipo B, muito cínico nesse sentido. E se os fãs de Resident Evil reclamavam que os filmes do Paul Anderson eles não eram baseados no jogo, nos jogos, né? Então a gente tem um filme que é realmente baseado nos jogos, porque o roteiro do Bem-vindo ao Raccoon City é totalmente baseado no jogo 1 e 2 da franquia, com algumas mudanças pontuais. Por incrível que pareça, esse filme tá tendo um hater muito grande. E aí eu entrei, até eu tive umas conversas com o Felipe com relação a isso. Os primeiros jogos da franquia de Resident Evil, o Shinji Mikami, que é o criador, ele sempre foi muito taxativo de que ele se baseava em filmes de terror tipo B para fazer os jogos. E Resident Evil Bem-vindo ao Recon City é um filme B, um filme B de terror. Ele é divertido, você consegue assistir ele, você consegue gostar dele. O elenco tá muito bom, inclusive. Tem notáveis faltas de recursos para fazer um apocalipse zumbi decente, porque quase não tem zumbi no filme de zumbi. Tem pouco mesmo. Esse é um dos problemas sérios desse filme, não. Não tem zumbi direito. O vilão, ele aparece no começo, e quando ele aparece no final, tu nem lembrava que ele tava lá. Então, tem problemas sérios, tem problemas pontuais, mas você consegue assistir. É um filme legal, foi uma surpresa. E não vai exigindo muito, não, que você consegue se divertir sim. É bem isso que o Samuel falou, assim. Eu gostei, eu achei divertido. E ele tem essa cara de filme B dos anos 80. Ele tem uma fotografia muito suja. É, ele se passa praticamente toda a noite. Eu achei bem melhor do que muita coisa da Mila Jovovich. E só o fato de não ter a Alice lá, eu já achei também que o filme ganha pontos. Tem a minha Jill Valentine, maravilhosa. Tá todo mundo lá. Eu gostei, assim. Eu saí muito menos ofendido e eu saí, de certa forma, até, como o Samuel falou, eu me diverti mais do que boa parte dos filmes da Mila. Então, pra mim, saí no lucro. Bom, gente, a gente teve mais alguns filmes que meio que saíram esse ano, mas foram coisas que ficaram mais perdidas, assim, ou não tiveram um lançamento oficial, ou já tinham passado em festival e depois chegaram no streaming para um público maior, enfim. Então vou só listá-los aqui, não sei se alguém chegou a assistir algum deles, mas são eles: Boys from County Hell, o Psycho Gorman, The Queen of Black Magic, The Stylist, The Amusement Park e O Menino Atrás da Porta. Alguém chegou a assistir algum deles? Nenhum. Não. Eu também não, mas eu queria só comentar sobre o The Amusement Park, que é um filme, na verdade, de 75, foi dirigido pelo George Romero, e ele foi, na verdade, encomendado como um filme educacional sobre abuso de idosos. Acabou que ele foi descartado porque as pessoas que encomendaram acharam muito perturbador. É um filme curto, ele tem 54 minutos só. E é um terror porque é um estudo sobre a velhice mesmo, sobre o envelhecer e sobre como, quando você fica velho, o mundo te vira as costas, assim. É só dor e sofrimento. Então, esse filme foi encontrado e foi restaurado em 2019, foi exibido em um cinema de Pittsburgh, se não me engano. Mas nesse ano ele foi, ele entrou na Shudder, então foi lançado mais amplamente, né? Ainda que a Shudder seja um serviço que exibe só nos Estados Unidos, mas aí ele pôde ter um lançamento maior assim em junho desse ano. Então, para quem gosta do Romero, vale correr atrás, né? Sei que ele é mais conhecido pelos filmes de zumbi, mas a gente sabe que ele fez muita coisa diferente, né? Então, quem tiver interesse, eu acho que esse tá bem fácil de achar, inclusive, porque acabou rodando super, assim. Mas é isso. Então, gente, pra gente finalizar, vamos falar brevemente sobre as séries, algumas séries que saíram esse ano e os games, né? Bom, de séries, a gente teve Chucky, Dan, A Missa da Meia-Noite, Vingança Sabor Cereja, Love, Death and Robots, que saiu a segunda temporada, né? Resident Evil no Escuro Absoluto, Y, The Last Man, Round 6, Profecia do Inferno e Dexter. Então vamos lá. Alguém tem favoritas? Eu queria fazer um apanhado rapidinho, né, dessas séries. Dan é uma proposta de antologia da Amazon Prime, que é interessante, tem seus pontos. Ele é um horror racial, só que ele é um horror racial muito extremo e que não soa de mau gosto em alguns momentos muito, muito importantes, inclusive. Então, é uma série que estreou e foi bem divisível por causa disso, né? O horror racial, ele tem que ter uma sensibilidade e Dan, às vezes, não tem. O Missa da Meia-Noite, acho que foi o grande sucesso da Netflix esse ano, em termos de série de terror. Não assisti tudo, mas muita gente gostou. O Vingança Sabor Cereja, também na Netflix, eu acho que foi aquele horror mais escrachado. Que é uma coisa mais gore também, fez um certo sucesso, tem o seu público ali. Love and Death and Robots, segundo volume, foi uma decepção, foi muito ruim assim. O primeiro volume foi fantástico, foi uma das melhores coisas que a Netflix já fez, de longe assim, de longe. Mas o segundo conseguiu decair tanto que eu fico triste só de lembrar. E o mesmo vale para Resident Evil no Escuro Absoluto, porque são 4 episódiozinhos só e é ruim que dói. Demorei horrores para chegar até o final. São 4 episódios de 25 minutos e é muito, muito ruim. Uma série de animação assim péssima. Uma das surpresas para mim esse ano foi o Y, The Last Man. Tá no Star Plus e é baseado numa HQ vencedora de prêmios muito boa, que tem um cataclisma mundial onde todos os homens morrem do planeta inteiro, menos um. Então, ficam todas as mulheres e esse novo mundo a partir tem que ser reconstruído e tá um caos absoluto. A série é realmente bastante interessante. Tem alguns momentos mais fracos ali pelo meio, mas tem pontos muito importantes, principalmente sobre gênero, sobre sexualidade, sobre sociedade, sobre esse bipartidarismo louco que a gente vive hoje no mundo inteiro, praticamente. Então, puta série, é uma tristeza enorme que tenha sido cancelada já na primeira temporada. É mesmo. E teve o Colosso Mundial, Round 6, que eu assisti antes de virar modinha, então eu gostei pra caramba. Mas é que eu adoro Death Game, eu sou assim, cadelinha de Death Game. Adoro Death Game, sério mesmo. Então eu gostei muito de Round 6, tem uma mensagem interessante em Round 6. É mais um produto sul-coreano, né? Então tem ali seu subtexto bacana, mas podia ser bem melhor. Mas enfim, é razoável, é bom. Pra mim, a melhor série do ano, de longe, disparado. Talvez melhor até que os filmes. Não, não é melhor que Titane, mas é melhor que quase todos os filmes que eu já assisti também. Que é a série do Chuck, como a Sil já disse, já citou. É um acontecimento, porque essa série tinha tudo pra dar errado. E ela dá absurdamente certo. O Don Mancini, ele resolve. Em vez de entrar nessa onda de vamos cortar a lore no meio, vamos pegar só o primeiro filme, vamos fazer um remake, não, ele diz, eu vou enfiar tudo que eu fiz nessa série. Ele enfia e enfia direitinho. Cara, Chuck é muito bom. A priori você vai pensar que é uma nova Stranger Things, porque são adolescentes os protagonistas, mas ele te enlaça. O Chuck, ele começa divertido pra caramba, ele tem umas lições, assim, interessantíssimas, a história é boa, os assassinatos são bons, as crianças estão muito bom, e aí depois toma um rumo macabro. Chuck toma um rumo absurdamente macabro, principalmente com a entrada da Jennifer Tilly. Então... Maravilhosa, como tá, sempre. Tá incrível. Tiffany. Nossa, ela tá assim... que dá pra perceber o quanto ela tá amando fazer parte daquilo. Então, tem até momentos de mau gosto em Chuck, que você fica, meu Deus, sério que eles fizeram isso? E ainda assim é bom. Então, Chuck é um dos melhores produtos audiovisuais deste ano, sem sombra de dúvida. É, pra mim, a melhor série de 2021, disparado. Tranquilamente. Muito bem. Mais alguém, gente? Ah, o Samuel falou bem. Eu vi uma outra aí que foi Profecia do Inferno, que é uma série coreana também. Me interessou pelo fato de ser É do mesmo diretor de Invasão Zumbi, mas a série é bem ruim. Não curti nada. E tô acompanhando a volta do Dexter, mas confesso que não tô curtindo, não. Ninguém tá, Ivo. Eu não É. vejo uma pessoa falando bem desse retorno dessa série. Lá, vou largar Dexter e vou pro Chuck. Gostei bastante de Missa da Meia-Noite. Love, Death and Robots, não. Acho que foi isso. Então é isso sobre as séries. Podemos passar para a vinheta do Samuel? Vamos. Olha, Samuel. sobre games em 2021, se 2020 foi um ano muito bom, 2021 não foi um ano legal, não. Principalmente para jogos de terror, eu acho que foi o segmento que mais sofreu. E a gente está no momento de transição, né? Que é de uma geração para outra, então é sempre um momento muito confuso da indústria, porque novos segmentos ainda não estão totalmente firmados, as produtoras ficam em dúvida do que vão usar ou não, fica muito dinheiro envolvido e poucas questões realmente práticas. Mas dos jogos de destaque desse ano, a gente teve o lançamento definitivo de Visage, que. Tô jogando, inclusive, tô achando um jogo assim surpreendente. Ele é muito aterrorizante, muito mesmo. Tá disparado um dos jogos mais aterrorizantes que eu joguei na vida. Conta a história de um detetive que tá numa casa onde o pai matou toda a família. E à medida que você vai na investigação, assumindo o papel desse detetive, você vai entrando num mundo de trevas assim, visual muito forte. Então, e eu tenho costume, já disse isso, eu só jogo à noite. Sem jogo de terror, né? Só jogo à noite, sem luz, com fone de ouvido. Então, fica uma experiência muito boa. O Visage estava com uma expectativa muito grande e eu sinto que ele está cumprindo. Outro jogo que estava sendo muito aguardado para esse ano foi o Little Nightmares 2. Tem crítica do primeiro lá no Boca. Eu ainda não joguei o Little Nightmares 2, mas ele é muito elogiado. O único problema dele é que ele é muito curto. Acho que ele tem 4 horas de duração só. E o problema da nossa indústria hoje em dia, na indústria de games, é que tá todo mundo cobrando muito caro por um jogo. Tá muito caro jogar. Então, se você tá cobrando R$ 350 R$ 250 por um jogo de 4 horas, não tá valendo a pena ainda tu pegar. Por isso que eu ainda não joguei, porque eu tô esperando baixar pra caramba. Outro dos grandes jogos de 2021 foi o The Medium, mas que não tem nada a ver com o filme lá tailandês. É uma superprodução da aposta da Microsoft pro lançamento do Xbox Series. Joguei aqui no PC, jogaço, gostei bastante. Tem uma vibe Silent Hill bem bacana. Fiz uma crítica também para ele lá no Boca. Ele tem uma história muito envolvente de uma garota e ele se passa num cenário pós-União Soviética, na Polônia. Muito bonito, cenários muito bem feitos. Se passa em um grande hotel abandonado da Polônia. É bem assim, bem impactante. O Back 4 Blood, eu acho que é o jogo divertido do ano. Que você junta seus amigos virtuais para lutar contra hordas de monstros e tal, e foi muito bem recebido pela crítica. Eu ainda não consegui porque eu tô viciado em Fortnite, então eu tô só jogando Fortnite, não consegui largar para jogar Back 4 Blood, mas muito elogiado. Foi um ano de remasters também, nós tivemos dois grandes remasters: o do Alan Wake, que é um jogo muito famoso, muito querido, e o do Fatal Frame também. E o lançamento de uma baita de uma novidade, que foi o Chernobylet, que eu tô esperando sair para a próxima geração, porque eu tenho um PlayStation 5, então eu quero jogar ele no auge do lançamento dele. Por enquanto ele tá só para PC e PlayStation 4 e Xbox One. Os dois grandes jogos para mim de 2021, pelo menos que mais me chamaram a atenção, foi o 12 Minutes, que é um jogo simples, mas que te envolve assim loucamente. Porque ele tem uma prática pouco usual em jogos, que é de loop temporal. Tipo Feitiço no Tempo. Quando tem um período ali de tempo e a pessoa volta pro começo. 12 Minutes é assim, conta a história de um. Você tá no controle de um homem que chega em casa, a tua mulher preparou um jantar especial porque ela tem uma notícia especial. A noite tá correndo super bem, até que um policial bate na tua porta. Diz que a polícia tá ali e tal, vem fazer uma investigação, acusa a tua mulher de assassinato e, no acesso de fúria, te mata. Quando ele te mata, tu volta 12 minutos no tempo. E toda vez que o policial te matar, tu vai voltar 12 minutos no tempo. Então, você tem que ir em um ambiente muito pequeno e apenas com a sua mulher ali, você precisa descobrir o que é que tá acontecendo. É um jogo curto também, 4 horas você consegue resolver ele. Mas cada descoberta no 12 Minutes ela é muito recompensadora. O jogo ele tem alguns problemas étnicos bem pesados. Isso tem que ser ressaltado. Porque você tem que fazer algumas coisas bem escrotas para conseguir descobrir os acontecimentos que, sinceramente, não precisava. Mas, enfim, tá lá e você tem que fazer. Então, foi um dos jogos que eu mais gostei de jogar esse ano, só que ele também tem suas baitas ressalvas. E, claro, o campeão do ano é sempre ele, quando tem ele, né? Resident Evil Village, que é continuação direta do Resident Evil 7, que foi um sucesso, foi um renascimento para a franquia dos jogos Resident Evil 7, o Biohazard. E aí volta a continuação agora com Resident Evil Village, que é praticamente o Resident Evil 8 da cronologia oficial. Eu ainda não comecei a jogar ele, porque eu tô esperando minha TV nova, porque minha TV realmente quebrou. Mas o pouco que eu joguei, já sim me cativou horrores. E vale lembrar que esse jogo ele conseguiu elevancar ainda mais o nome Resident Evil. Porque Resident Evil fazia muito tempo que não tinha alguns reconhecimentos e tal. E esse jogo, em especial, ele trouxe muito reconhecimento pra Capcom, pra franquia. Tanto que foi indicado a jogo do ano. Então, na principal premiação de todas, né? A The Game Awards. Então, quando tem Resident Evil, cara, dificilmente tem competição. É Resident Evil que vai brilhar. E, novamente, Resident Evil Village brilhou. E eu acredito que esse deva ser, sim, o melhor jogo de terror do ano. Eu espero que 2022 seja melhor. Tem alguns bons lançamentos aí, mas a gente ainda vai falar sobre isso depois. Mas é isso. Eu acho que foi um ano bem fraquinho para jogos. Ainda estamos esperando para ver ao que é que essa geração vem, né? Então fica aí a listinha, a pequena lista de jogos de terror de 2021. Muito bem. E é isso. Ivo! Oi! Você tinha dito que queria falar de 2 filmes, acho que a gente não falou, né? Rapidinho. À vontade. Um é o Saint Maud da 24. Samuel aí já falou que ele também não curtiu muito, mas eu gostei. Filme bem, bem denso ali sobre... sobre fanatismo religioso, suas consequências, né? Percepção sobre o que é real, o que não é. Eu gostei bastante do filme e de como ele foi conduzido. E um outro filme que ele foi lançado, assim, alguns filmes, né, que são lançados no final do ano, a gente acaba não falando aqui, que foi o Hunter x Hunter. Eu vi ele no início ali do ano e ele, o filme é uma porrada. Um filme que começa ali com um caçador de... O cara, você acha que ele tira peles, né, pra vender, e ele vive isolado ali numa cabana, no meio da floresta com a família. A filha vive com eles, né, não tem acesso... Eles têm acesso à cidade, mas é tipo só para necessidades básicas. E existe um lobo que é uma ameaça. Que é uma ameaça para eles, né? Um lobo que eles não conseguem matar. Só que, na verdade, a verdadeira ameaça desse filme não é um lobo. E o filme ele tem um final que é uma porrada, assim. Ah, esse filme é ótimo. É muito bom. Ele tem ali a presença do... Como que chama o moço lá? É um dos 107 atores que fez... O Nick Stahl, que fez Nick o... Stahl. Isso. Ele aparece ali muito bem no filme, eu gostei muito da presença dele. O elenco é muito bom. A Camille Sullivan, ela é muito boa. E... Queria citar esse filme, assim. Teve alguns outros que eu vi. Eu não sei se a gente comentou do Relic no ano passado, que pra mim é um filmaço, e também foi lançado no final do ano. Um puta filme de terror psicológico. Acho que é isso. Queria citar esses filmes aí. Não queria deixar eles passarem. E o Hunter x Hunter, gente, é um filme que, infelizmente, ele tá no limbo, assim. Que é um filme que chegou, assim, meio que no boca a boca. Por causa da pandemia, ele não teve lançamento, ele não tá em nenhum stream, nenhuma plataforma. E é um filme que acabou entrando no limbo. E é daqueles filmes que, tipo assim, eu fico pensando, poxa, será que eu perco filmes como esses? Né? Que acaba, a gente acaba passando desapercebido e não. Tem que ver esse filme, gente. Tem que procurar, vão atrás. Meios alternativos, porque assim, eu não sei quando esse filme vai aparecer, vai ter algum tipo de lançamento por aqui. Aí ficou bom, aí como menções honrosas. Muito bom. Então acho que é isso, gente. Acho que a gente cobriu todos os filmes mais relevantes, pelo menos. Mas, ouvintes, como sempre, né? Se algo ficou faltando, deixem nos comentários, mandem pra gente nas redes sociais. E sobre o que a gente comentou também, né? O que vocês concordam, o que discordam, deem o seu um retorno pra gente saber o que vocês acham também. E, gente, alguém tem considerações finais? Não, acho que a minha consideração agora é desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo, né, pra nossa galera e nossos internautas. Uhum. E que os horrores fictícios sejam superiores aos horrores reais. Só seja horrores fictícios, né, que 2022 seja realmente um ano melhor pra todos nós. Aí eu acho pouco provável, Samuel, ano que vem não, é ano de eleição. Felipe. É sério. Vamos botar essa luz. Vai ser um inferno. Vai ser um inferno, mas sim, espero gente, que no... Vamos brigar por isso. No ano que vem a gente chegue mais aliviado um pouquinho depois das eleições. É, vamos ter esse sentimento, pelo menos. Para que algo melhore. Vamos brigar por isso, gente. Sim, isso aí. Não mesmo. Mas é isso. Então, boas festas aos infernautas. Tchau, e galera. A gente se encontra no que vem para as expectativas para 2022. E é isso. Até lá, gente. Tchau, galera. Tchau, gente. Até mais. Feliz Natal. Feliz Natal.